Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Ottoni, Jovem Nerd, e esse Nerdcast vai ser demais. Aqui é o Guga Mafra e eu sou um apreciador da última flor do laço. Que beleza, hein? Aqui é Adriano Patiello, o programa vai ser de poder com PH. Aqui é a Azaghal, tentaremos, não obstante, cometeremos erros. Muito bem, muito bem. Adriano, você tem 20 anos lecionando português. Aliás, tá certo isso? Isso. Você tem 20 anos de experiência muito lecionando bem, português. Olha aí, me corrigi. E esse papo vai ser muito foda. Então eu já queria fazer já direto o jabá da sua página do Facebook, do seu livro, que for, pra galera que depois de terminar de ouvir isso aqui possa conhecer mais e tirar dúvidas de português, porque é pra isso que serve, professor. Ah, sim, é o Brasil inteiro. Eu tenho uma página já há 20 anos, né? Especificamente pra cursinho, pra concurso público, né? Tem uma página, uma fanpage no Facebook, né? Adriano Patiello, com dois L's e um C, né? Vai lembrar que no italiano, né? Quando tem duas letras dobradas, a vogal anterior é aberta, né? É Patiello com dois C's, né? Isso, né? Patiello fala Patiello, né? Exato. É no Facebook, né? Adriano Patiello, são dicas, eu dou dicas, é gramática com humor, né? Você me acha lá, mas eu dou dicas sempre bem humoradas, né? Porque eu acho que o humor é muito bem-vindo, você consegue ludibriar a pessoa que tá aprendendo. Ela tá rindo sem querer, ela aprendeu. É, então eu sempre dou diquinhas assim, com gramática, são diárias. Geralmente duas dicas todos os dias. Todos os dias, já tem há 3 anos e graças a Deus o pessoal gosta bastante, eu tiro dúvidas do Brasil inteiro. Eu tenho o meu canal no YouTube, né? Não é meu, mas é pela Nova Concursos, que chama Gramática com Humor, que são vídeos todas as segundas-feiras, vídeos, tudo isso que a gente conversou com explicações, sempre bem-humoradas, né? E tem o produto, que é a venda, são 30 dicas de gramática voltada pra qualquer coisa, pra concurso, pra vida, junto com um e-book. Esse e-book são os 3 anos que eu venho postando dicas, então isso virou um livro, são 500 dicas de gramática, sempre com bom humor, pra tudo, até pra Dia dos Namorados, pra falar correto se é ofundir ou afundir, que o correto é afundir, é feminino, né, e virou um e-book, é um combo, e eu acabei de lançar um livro pela Chiado Editora, Dias de Dilúvio da Serra, é um romance, na verdade eu tô querendo largar as aulas pra realmente ficar nisso tudo, pela Chiado Editora, de tá à venda na Livraria Cultura, na Martins Fontes, sim, e eu acho que é isso. Beleza. Já falei bastante já. Muito bem, né? Olha só, cara, estamos aqui pra fazer o Nerdcast que eu queria fazer há muito tempo, que é falar sobre a língua portuguesa, o nosso querido e tão machucado e assassinado português. É claro que vamos dar aqui um... Ai, meu Deus, como é que a palavra me fugiu aqui? Vamos... E-mails! Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa em Caneladas da Nerdcast! Vamos! Azaghal, hoje é a primeira sexta-feira do mês e como todo mês acontece, temos um Nerdtech na sua timeline! Sim! O Nerdcast extra de tecnologia que temos aqui todo mês trazido a nós pela Alura Cursos Online de Tecnologia, que vocês já conhecem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito familiar, aprendizado online, rapaz. Ó! Incluindo o nosso biólogo favorito, Átila Iamarino. Vamos falar com as suas principais técnicas para fixar conhecimento, como é que a gente pode ser mais produtivo aprendendo online, onde procurar conteúdo e, obviamente, sendo um jabá da Alura, você já sabe que eles vão querer que você procure conteúdo lá. Isso não faria sentido, esse jabá. Esse mês eles estão atingindo 400 cursos de tecnologia, onde você estuda programação, design, desenvolvimento mobile, marketing digital e muito mais, rapaz! Bom, eles já estão com a gente há um bom tempo e sempre eles recebiam esse pedido de pessoas que falam assim, não entendo nada de tecnologia, não sei nada, que cursos eu posso fazer? Por isso eles criaram a Alura Start alurastart.com.br, Azaghal. O que é Alurastart? São cursos onde você aprende animação, programação, games, com uma pitada de ciência e uma forma direta, sem usar essas assustadoras linguagens ou editores. Tem cursos, Azaghal, do próprio Atila na Alurastart. Olha só que maravilhoso. É, tá dando curso lá também, cara. Então vai conhecer a alurastart.com.br. Se você ainda não viu essa novidade, aproveita esse lançamento que eles já estão com um excelente desconto pros nerds, que olha só, 25% de desconto acessando alura.com.br/promoção/nerd. Rapaz! Quem sabe você que ainda não se descobriu um tecnólogo, quem sabe essa não é a carreira que você tá procurando. Vai lá, acessa e vai conhecer mais! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 17 minutos e 5 paroxítonas terminadas em ditongo. Azaghal, quero dar um recado aqui do nosso querido amigo Carlos Voltor. Ó. Oh. Porque Carlos Voltor está concorrendo a um prêmio de filmes, curta-metragens. E ele participou, estrelou e editou um filme chamado Devil in Disguise. Está participando aqui do concurso My Road to Rio 2017. E é votação popular. Então, se você quiser ver o peito cabeludo de cara... vale isso. Eu acho que as pessoas vão ficar, no mínimo, curiosas. E a atuação fantástica do Carlos Voltor. Vai lá, se gostar do filme, vota neles, porque eles estão concorrendo. Se você vai lá, vota. É, vai lá e vota, porra. Quero agradecer aos nossos que doaram sangue essa semana, como Zula Matias, Nayara Albino, Daniel dos Reis, Fernando Shiraishi, Aime Okasaki, Augusto Monte Lima, Michael Andrei, Abner dos Anjos, Marcos Nogueira, Gustavo Conrado, Gabriel Ferreira, a Startup InfoPrice, olha aí, doaram sangue, muito obrigado, Fabiano Carneiro de Oliveira, Fábio Lisboa, Ivan Zeferino, Victor Garbo e Ari Dias dos Santos. Muito obrigado, galera, por doar sangue toda semana e nos mandar aqui para o Cacete de Agulha. Arte dos fãs, temos um destaque para Dom Azaghal, do Rafael Soares Barbosa. Maneiríssimo. E Durius Coren e Nicolas por Lucas Rocha. Olha, uma ilustra baseada na lenda de Huff Gunner. No início, né? Estão bem jovenzinhos. Muito bom, muito maneiro. Muito obrigado, gente. E, inclusive, estava lendo Huff Gunner número 3 aqui para aprovação. Eu também. Olha, eu cheguei numa parte que eu fiquei emocionalmente abalado. Caraca, vocês não têm noção, cara. Que esse livro vai explodir sua cabeça, cara. Aguenta! Victor Carlotto, assessor de imprensa há 25 anos, uruguaiana, Rio Grande do Sul. Esse não é meu primeiro e-mail. Olá, nerds! Excelente Nerdcast 574 sobre a reforma protestante. Sou luterano e gostei muito da forma como foi tratado o tema no programa, principalmente o lado mais sombrio do reformador, Martin Lutero, ou Martinho. Eu nunca soube porque chamavam de Martinho, porque não pode... Tem uma palavra que termina com N, Martin. Enfim, eu acho esquisito chamar o cara de Martinho. É carinhoso. É carinhoso. Gostaria de acrescentar algumas curiosidades. Uma bem interessante é que o verbo pregar passou a ter sentido de propagar a palavra de Deus depois que Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Isso é muito impactante na época porque a praça ou a porta da igreja eram lugares de maior circulação na cidade e, além disso, ele pregou 95 vezes na porta da igreja. Por isso, até hoje, que se diz que um pastor está pregando a palavra de Deus. Oh. Eu achava que tinha a ver com... Na verdade, eu nunca tinha pensado por quê. Mas quando ele começou a falar, eu imaginei outra coisa. Do... Tá bom. Um homem pregado na cruz. Jesus, não pregado na cruz. Não, não tem nada a ver. Pregação é bater na sua cabeça as ideias até que elas entrem. Né, mais ou menos isso. Outra curiosidade, não há nenhuma imagem, quadros ou esculturas de pessoas dentro das igrejas luteranas. As imagens que utilizamos nas nossas liturgias são de coisas ou objetos como trigo para representar a colheita, cordeiro para representar o sacrifício de Deus, cálices de vinho, pão para a ceia e etc. Não tem o peixe? O peixe não é o símbolo universal do cristão? Aquele peixe? O peixe? Não sei, cara. Tem um peixe estilizado que as pessoas botam no carro também. Tem. Pra mostrar que é cristão? Tem. Não é? Isso é geral, não é pra... Eu acho que não é protestante ou católico, acho que é geral cristão. Não tô ligado. Para representar Jesus, utilizamos uma cruz vazia. Olha aí. Isso quer dizer que Cristo ressuscitou e está entre nós. Essa é uma faceta bem interessante em relação à Igreja Católica, porque a ideologia protestante prefere não falar do sofrimento, mas sim na ascensão do indivíduo. Ainda em comparação à Igreja Católica, os cursos da Igreja Luterana seguem as mesmas normas que a Igreja Católica Apostólica Romana, com um adendo. Em todos os cultos, o pastor tem um momento para falar sobre um tema específico, política, história, cultura, comportamento moral, ética, etc., que afeta a comunidade local. Para isso, todos os pastores têm formação em teologia, filosofia, alguns chegando até ter doutorado nessas áreas. No Brasil, a religião chegou através dos colonos alemães que se instalaram aqui desde a metade do século XIX até o início do século XX. Por isso, é uma religião muito local e bem fechada. Existem cidades no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, regiões de colonização alemã onde a igreja central da cidade é luterana. Porém, a religião não costuma atrair novos fiéis, mas afeta profundamente a cultura local onde se instalaram. Não à toa, as principais áreas industrializadas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina são de colonização alemã. Além disso tudo, a igreja luterana, junto a outras religiões reformadoras, promovem internacionalmente o ecumenismo, a união de todos os cristãos através do evangelho, no sentido laico de troca de experiências, experiências e ideias, um conceito de unidade entre todos os seguidores da fé em Cristo. Por fim, espero ter acrescentado com um programa que já é excelente. Muito obrigado, muito, nunca parem. O entretenimento em geral, preciso de trabalhos como que vocês desenvolvem. Muito obrigado, olha aí, cara, tá legal. Ótimo. Tá ótimo. Anderson Melo, professor de história, teólogo protestante, calvinista. Opa, outro inerte. Lado. Calvinismo é outra parada. 27 anos, Apucarana, Paraná. Luterano, estou todos aqui, ó, abaixo da... Tá, a galera, né? Do Sul. A galera é separatista. Do... E-mail. Não é o primeiro e-mail. Senhor da Oceania... Não, não fala isso não. Não? Talvez seja, hein? Lê aí. Senhor da Oceania... Ah, tá aqui. Esse não é pra mim. Check. Traga mais gente do Biblecast. Olha aí. Risos. Não, é Bibotalkcast, BTcast. BTcast. É isso aí. Veio não, trazer duas observações para esse ótimo Nerdcast reformado. Olha aí. A primeira é uma canelada. Opa! Foi dito por volta de 1 hora e 28 minutos que Lutero foi o primeiro a fazer uma tradução da Bíblia em língua comum. Na verdade, não. Há várias outras traduções antes da tradução feita por Lutero. Entre elas, a Bíblia Historiale, de 1297 d.C., em língua francesa. Uhum. A Bíblia Alcobaça, do século 13 d.C., em língua portuguesa. Olha aí. A Bíblia de Dom João I, do século 14 d.C., língua portuguesa. Pode invejar minha leitura de... Porra, numeragem... X e V é fácil, cara. E a Bíblia de... Como é que lê isso aqui? Wycliffe? A Bíblia de Wycliffe. Muito famosa, 1383 d.C. em língua inglesa. Mas será que ele não estava se referindo, talvez, ao primeiro a usar a prensa, traduzir e usar a prensa? Porque essas outras são todas bíblias escritas à mão, copiadas por monges, né? Carece de informação. Além das citadas acima, poderíamos listar pelo menos mais 15 traduções vernáculas entre os séculos 7 e 16 d.C. Talvez a gente possa pôr a confusão na conta do Papa Inocêncio III, que em 1199 d.C. proibiu, entre outras coisas, a tradução da Bíblia sem autorização de Roma. Ah, tinha que passar. Posteriormente, o Concílio de Toulouse, de 1229, proibiu a posse de traduções vernáculas. Uhum. E por fim, em 1234, um ano interessante, porque era 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, olha aí. O Concílio de Tarragona ordena a queima de qualquer tradução vernácula. A preeminência da tradução de Lutero se dá, entre outros, por 4 motivos principais. Primeiro, o contexto social que vem a corroborar com a sua utilização. Iluminismo, volta às fontes, etc. Segundo, ter sido uma peça fundamental para a unificação da língua alemã. É isso, verdade. Terceiro, o enorme alcance conseguido pelo inovador uso da imprensa. Aí. Quarto, ser uma das primeiras traduções da época a buscar os textos mais antigos e em linguagem original. Muito bem. A segunda observação é sobre por que não mataram Lutero. Apesar de, com toda a razão, Lutero ter as costas quentes, havia algo mais preocupante para resolver naquele momento do que o conflito entre católicos e protestantes. O conflito com o Império Turco-Otomano. Com a notícia da divergência entre os principados católicos e protestantes, o Império Turco-Otomano, que vinha se expandindo desde 1453 d.C., resolveu avançar sobre as fronteiras europeias. A guerra se intensifica entre 1526 e 1532, e nesse último ano é assinado o Tratado de Paz de Nuremberg. É um tratado? Você não tá conseguindo falar, é assinado a paz de Nuremberg, é isso? É, que a paz tem que ser assinada. Mas eu acho que, como se refere a um tratado... Mas eu não sei. Ou um documento... Isso foi a carta. Tá bom, talvez esteja correto. Alguma coisa é assinada e aí tem a paz de Nuremberg. Onde passa a ser permitido o livre exercício do culto aos protestantes. Olha aí. O motivo da paz, entre aspas, era obviamente a união... Eu não sei por que, entre aspas. Era obviamente a união de forças contra o inimigo comum, os turco-otomano. Minha piadinha? Não acredito. Não? Foi fazer uma coisa meio otomano. Entre idas e vindas, a paz entre os lados era negociada conforme os principados cristãos eram pressionados pela guerra. Esse mesmo movimento ocorre ainda em 1555 d.C., com a paz de Habsburgo, onde é promulgada a tolerância somente aos luteranos e, posteriormente, o Tratado de Westfália, de 1648, onde essa tolerância é estendida aos calvinistas. Ambas promulgadas para unir forças por causa dos conflitos com o Império Turco. Caraca. Otomano. É porque tinha um outro império que era humano. Era humano, esse e era o Otomano. Turco... Ai, ai. Em resumo, a paz entre os católicos e os protestantes, desde os primeiros movimentos, é sempre alcançada graças à necessidade de alianças bélicas. É a história da humanidade, mano. Espero ter colaborado, que a força esteja com vocês. Sola gratia, risos. Só ele entendeu isso. Peraí, gratia é graça em latim. E sola? Sola, será que é? O Google Translate fala latim. Fala? Fala. Deixa eu escrever aqui. Graça. Só graça. É tipo... Só de graça. Só de... Olha os outros humanos, só de graça. Caralho. O que eu queria dizer era que a língua portuguesa não é uma língua fácil. Então, tem alguns problemas sérios na língua portuguesa que eu quero conversar agora. Antes que a gente comece a cagar a regra aqui, quero falar sobre C cedilha, X, S2S. Muito bem. Eu quero entender por que essas letras são aplicadas e pronunciadas com sons diferentes do que deveriam. Bom, isso tudo vem do latim, né? Vem a pronúncia do latim, né? Eu falo que a gente fala brasileiro, né? Eu não costumo falar que a gente fala português, né? Se nós falássemos português, falaríamos com o sotaque de Portugal. PTBR. É. E aí, como é uma língua neolatina, existe a etimologia da pronúncia de certas palavras e da grafia de algumas delas, com influência, inclusive, também do indo-europeu e tudo mais. O que eu posso te responder é aquela coisa bizarra que qualquer aluno odeia. Depende da palavra. Depende. Isso é muito escroto, cara. Isso é muito escroto. É o seguinte. Sim, táxi. Eu não posso. Táxi. É bonito, né? Por que não é táxi? Você, assim, fica complicado pra eu falar porque não. Não é. Depende. Não tem uma regra clara pra determinadas letras. Então vamos fazer uma regra e acertar isso? Todo mundo vai reclamar, você é um mimimi do caralho. Seria ótimo. Por que não tóxico? Ou então por que numa letra que usa, que você leia e fala assim, eu sei a pronúncia disso? CS, tóxico. Isso é um manual de regras, a gramática não é isso, manual de regras? Sim. Em português é um manual de exceções, né? Sim, sim. Manual de exceções. E aliás, o cara que sabe escrever exceção já é uma exceção. Vai ser do manual de exceções, o português é uma língua... Talvez, analisando, será que os problemas do Brasil hoje são por conta do idioma que nós falamos? Olha, porra. Também é pela falta de interesse. Por tudo ser exceção, se você tiver um manual claro de como usar, por exemplo, quando se você quer falar táxi, você não usa X, você usa, sei lá. KS. CS. É, exato. É, você sabe que como professor de língua portuguesa, graças a Deus, não vou ficar vivo pra ver isso, mas a tendência é que isso aconteça daqui uns 200 anos. Eu tenho outra observação, por exemplo, G. Ah, o G. G-A, G-E, G-I, G-O, G-U, certo? Uh-huh. É G, aí não G. É G. Aí é G. É, G. Aí tem que botar um U. Tem que botar um U, é. E o J? É, pois é, cara, exato. Aí é já, G. É uma língua... Já, a língua portuguesa. Então por que que não fica G, G, G, G-O, G-U sem U, entendeu? Seria ótimo. E já, G, G, G, G-O, G-U com J. Seria perfeito. Muito mais fácil, muito mais simples, muito mais... Aí a pessoa, em vez de ficar perdendo tempo... É por isso que a gente não tem muito startup empreendedor no Brasil. Porque o cara perde tempo no português em vez de estar... É muito tempo que você perde, cara. Tentando lembrar das exceções. É foda, amor. Mas olha só, se você se apaixona pelo seu idioma, isso não se torna difícil. Não, claro. Não se torna difícil. E o brasileiro não tem interesse pelo próprio idioma. O brasileiro não sabe falar português, quer aprender a falar inglês. Vai ficar deficitário nos dois. Não tem como. O problema, professor, é o seguinte. A gente vive num mundo que tem muita demanda da nossa atenção. Certo. Se as coisas forem mais objetivas, seria muito mais fácil. É isso que eu tô dizendo, né? Seria. Não, não, não, eu não discordo de você. Não que outros idiomas não tenham essas exceções todas. A gente também tem. Mas é que português, eu acho que é too much. Português é too much. Qualquer língua neolatina é. Francês, italiano, espanhol, qualquer língua neolatina tem essa complicação. Pô, francês eu nem tento. Tu tem que fazer conta pra falar o número. Só você fala 82. Então, o cara, por exemplo, a crase. A crase, o pessoal odeia a crase, né? Aí, só que em francês, tudo que você disser com a preposição A, vai ao acento grave. Aí eu falo, então vai aprender francês. Em vez de usar a crase, que a gente não usa a letra duplamente? O pessoal tem a mania de falar A, não é A, é Alcoólicos Anônimos, não fala A, é um A só, né? Se não caatinga, põe um A só com acento grave, né? Não tem dois As, é a junção de dois, né? Caatinga. Então você não fala vou A, padaria? Vou A. Não, então, mas ele queria falar. Vou A, padaria caído. Mas se você falar eu vou a padaria, ganha um grau de aí já de tá brincando, parece aquele pessoal que escreve com ponto final. Já viu o pessoal que escreve com ponto final? Parece que tá brincando, a cada palavra escreve um ponto final. Eu não entendo por que isso. Isso é problema de digitação. Ah, é. O dedo esbarra no ponto em vez de no espaço. Acontece comigo direto. Ah, tá. Esbarra bem no fim da palavra, é incrível isso, né? Mas é porque você não, vai dar o espaço, espaço e no teclado celular, o botão de ponto fica do lado do botão de espaço. E acontece, é. Aí a pessoa deixa, aí fica relaxa. Eu que tenho toque, sou professor, então sou sofro duplamente. Você sofre muito no WhatsApp? Não, no WhatsApp eu deixo. É como eu falei pro Alexandre na conversa. Existem regras e tem linguagem, assim como você vai usar a linguagem em cada ambiente que você está. Ele vira uma zona neutra pra você, que senão você fica maluco, é isso? É, pra mim, não, eu já desencano. Ou você não usa o WhatsApp porque você não aguenta? Não, eu uso tranquilamente, uso VC, uso TBM, mas eu sei quando usar, né? Seus alunos escrevem Fessor, VC... Não, é, o VC com cedilha, aí é complicado. Aí, opa! O VC com cedilha é complicado. CC com cedilha você aprende da primeira série, né? Antes de BBM, você aprende da primeira série, né? E aí é complicado, né? O pessoal tem a mania de colocar cedilha onde não existe. A queda do trema já é um estupro para a língua portuguesa, né? Então, a pessoa fala, nossa, mas o trema é inútil. Não é inútil, ele tem um motivo de existir. O trema tem um exemplo, um motivo para existir, porque ele forçosamente faz você pronunciar o U. Senão o pessoal fala um monte de besteira. Às vezes eu falo, você ouve o pessoal às vezes falar, ninguém fala delinquente, por exemplo, o pessoal fala delinquente. O trema apareceria lá. Sim. Mas o pessoal fala adquirir não, não tem o trema, é adquirir. E aí agora sem o trema você não tem como saber. Mas sabe o que é interessante, Alexandre? Se você for ao Volpe, vou falar o que é o Volpe, é quem manda na ortografia no Brasil, vocabulário ortográfico da língua portuguesa pelo pessoal da Academia Brasileira de Letras, aqueles inúteis que ficam bebendo chá e usando aquele jaleco de 13 mil reais e tudo mais. Enfim, eu não posso levar a sério uma entidade que aceita o Sarney como membro disso, mas enfim, eles quem mandam. Você pega o Volpe, o trema não tá na palavra, mas aparece o U ao lado com trema, falando que existe trema lá. Ou seja, caiu na palavra, mas ele tá escondido. É igual quinquênio. Vocês pronunciariam quinquênio? Quinquênio, não. Quinquênio. São dois tremas que tem. Aí cai o trema, o cara vai falar quinquênio, quinquênio, quinquênio. Não aí vai fala, ter como tem saber. Trema. Não vai saber, não vai saber. A trema era uma burocracia, mas era necessária. É, é necessário. Infelizmente é. O trema ou a trema, aliás? O trema. Lê trema. Quando você não sabe sobre ler. O trema. É, uma vez eu tava dando uma regra aí falando que a palavra líquido tanto faz ter o trema ou não. Hoje caiu, né? Então você poderia falar líquido ou líquido. Tanto e faz. Aí? Tanto mas faz. Mas tem o mesmo significado? Tanto faz. É, você pode falar das duas formas. Uhum. Líquido ou líquido. E as derivadas. Liquidez, liquidificador, liquidação e assim por diante. Aí um aluno perguntou pra mim, e tequila? Tequila. Aí eu falei, mas você... Tequila, ele falou, mas não é líquido. Tequila não é líquido. Você fala whisky também? Depois da terceira dose, talvez. Mas assim, essa falta de percepção. O Brasil tá ruim na língua portuguesa e sempre foi, nunca foi melhor, sempre foi menos pior, pela falta da leitura. Ninguém lê mais. O pessoal não lê. Eu falo, pior do que ler 50 tons de cinza é não ler. Leia. Leia. Né? Você lendo, você acaba pegando a identidade com o idioma. Você acaba tendo aquela, aquela coisa costumeira, né? Do dia a dia que você, pra você, acaba passando. Mas isso não é um problema do colégio que desestimula as pessoas a lerem? Mas tranquilo, tranquilo. Eu li Machado de Assis aos 12. É bizarro. É bizarro. Você não tá, eu não sei o que que acontece. Você tem que reformular tudo. Eu não tô reformulando tudo, tirando tudo pra deixar as pessoas então, reformulando, remelando por baixo. Mas se a gente tá falando um negócio aqui, eu pensei uma coisa importante. Sabe, a gente tem um problema muito grande de haters na internet, né? No, em todo geral, sim, mas sim. Na internet eles proliferam mais. Isso, isso mesmo. Mas se você, pra comentar, tivesse que fazer um tipo um captcha, respondendo uma pergunta de português... Nossa, cara. Você eliminava 95% dos haters. Você ia ficar aqueles haters mais eruditos, sabe? Tipo o Nobre. Você tem razão, você tem razão. Na minha fanpage, o cara às vezes curte e critica a língua. Eu falo, pô, você curtiu a minha página, eu dei uma regra e você fala, eu odeio português, então parece que você tem algum problema. Parece o Smeagol, pelo amor de Deus. Ele curte pra te odiar. E é normal. E eu já corrigi a pessoa, eu já devolvi, né, o gracejo do hater corrigindo o português dele. Aí pronto, ele fica quieto. Ah, isso é muito bom. Ele fica quieto. Ele fica quieto. Ele não põe vírgula, porque o pessoal vai pondo vírgula, acha que vírgula vai a esmo. Parece orégano, vai pondo no texto a esmo, assim. Deixa eu colocar umas vírgulas aqui, né? A tia ensinou que vírgula é respiração. A tia ensinou, falou, se vírgula fosse respiração, o texto do asmático ia ser cheio de vírgula. Cada vez que ele respirasse, ele ia colocar uma vírgula ali e aí, assim, você lê o texto sem vírgula nada, é desesperador. Não sei se vocês já viram isso. É difícil. A gente vê toda semana. Acontece todo o Nerdcast aí, né, nos e-mails. Os cursos de português são especialmente desenhados para galegos e galegas. O português, a língua formal, a gramática e tudo, isso é apenas uma forma de você traduzir algo muito complexo e vivo que é a língua falada. Sim. Certo? O que eu quero dizer é o seguinte, a língua falada, apesar de não ser formal a maioria das vezes, ela vai se modificando com o tempo. Vai, ela vai, é viva. Vai, ela é viva. E ninguém tem controle. Você não pode controlar pra onde que não. Vai. Isso é simplesmente um acordo social que se faz sem perceber. Eu gostei desse título que você deu. E aí a gramática se adapta a esses acordos que são feitos. Eu tô falando isso porque a gente vê algumas palavras da nossa língua começarem a ser modificadas de forma, assim, que dói o ouvido. Você fala aí, o cara, por exemplo, há muito tempo que a gente, em língua informal, você substitui o verbo estar por tá. Você tá lá, entendeu? Você não fala você está lá. Você, na língua falada, você fala assim, você tá lá, você tá aí. E aí, eu cresci com isso, achei sempre normal e tal, e eu sabia quando usar estar e quando usar tá. Uhum. Mas, agora, eu, por causa da internet, eu comecei a ver o verbo estar sendo julgado como tá, na verdade, no infinitivo. Então, ele, em vez de falar tá, ele fala tar. Tar. Eu vou tar lá hoje à tarde. E aí eu acho isso horrível. Não, tar não. Você vai falar tar, fala estar ou falar tá. Mas o tá, se eu parar pra pensar, o tá já tá errado também. É tão errado, gramaticalmente, quanto o tar. Mas a verdade, Alexandre, é que todo isso que você falou, assim, que dói no ouvido, isso na verdade é um conflito de gerações. Porque pois dói no seu ouvido, você vê o cara falando tar, ou às vezes até dói no seu olho ver o cara escrevendo tar, TTB, mas como dói no seu ouvido também, ver um cara falando, sabe, usando um P mudo, usando um C mudo que a gente não usa mais, tipo, sim. Contacto, sabe? Sim. Que é uma geração anterior à nossa, você falava contacto. É, Então, sim. Contato. Sim. E também quando a gente vê um velho falando, ah, eu vou aqui fazer um contacto. Nossa. Ali também dói. É, sim, sim. Então, mas eu quero dizer o seguinte, nada impede que no futuro, como você falou, daqui a 100 anos ou o que seja, uh-huh, isso seja correto gramaticalmente, o verbo tá. Infelizmente a língua é viva. Muito, pra muitas coisas a língua viva é uma maldição. E tanto, tipo assim, e aí eu fico pensando, a gente usa completamente de forma correta na gramática o você, que é sim, meio que um tar da vida, né? Se você acompanhar... É um tar da vida, sim. Qual é a origem da palavra você? A origem de você é vossa mercê. Vossa mercê. Vossa mercê, que passou pra vós mercê, que passou pra vós sumcê, que passou pra vancê, que depois era você, que evoluiu pra você, que no dia a dia é cê, e no internet é VC, até virar porque você tá comendo. Ah, mas, essa, mas você vê outras. Era Virgem Maria, passou pra Virgem e virou Vixe. Vixe, era exatamente. Nossa Senhora, passou pra Nossa, que é Nó. O mineiro fala Nó. É tudo isso, é verdade, né? É verdade. Professor também. Era professor, virou professor, virou prof. Essa coisa, essa corruptela que a gente acaba falando, acaba sendo uma evolução. É normal que muitas vezes aconteça. Por exemplo, pneu, que o correto seria mineu, porque o P é mudo. Uhum. Veio de pneumático. Cinematográfico, que virou cinema. Pornográfico, que virou pornô. Isso vai acontecendo, chama substantivo composto por redução. Bonito. Eu prometi pra mim mesmo que eu não ia falar esses nomes. Mas acontecem, né? Essas evoluções ou evoluções. E eu concordo com você, Alexandre. O tar é um C da vida. É. Acaba sendo um T da vida. Mas quando é que essas corruptelas acabam se tornando uma regra de fato? Porque tem várias versões. Sim. Existe uma coisa chamada uso capião do erro. Uso, que é, na verdade, a palavra é feminina. Vocês sabiam? É a uso capião. Ah, é? É mesmo? Porque é, porque é de é usura. A usura. Não. A uso. E uso capião é com U. Dois Us. Uso capião. Não. Isso foi legal de aprender. Uso capião com dois Us. Uso capião. Nossa. Nunca ia acertar isso. É, não, mas eu falo que a grafia, muitas vezes o brasileiro acha que é roupa. Ele escreve e acha que ficou bonito e tá certo. De usura, cara. De usura. E a uso campeão. E o pessoal fala uso campeão. É normal. Uso campeão, dente do cisne, eu vou distrair o dente. É. O figuetes, que evoluiu pra figuetes. Você sabe o que é figuetes? Figuetes? O que é? FGTS. Não. É, o número do piso. Figuetes. É complicado, é complicado. De menor, assim, mesmo, né? De falar, ah, fulano é de menor. De menor. Já vi advogado falar de menor. Já é, já, nossa, já tá virando ok. Isso já vai ser, isso vai ser, próxima geração é ok. É ok, já, é, você aceita, aceita, é igual cunhado, você tem que aceitar. Aceita. Rúbrica também vai ficar ok daqui a pouco. É, vai, recorde. Porque é rubrica, né? Não tem acento, não tem acento. É, o cartório, o cara fala rúbrica. É, o cara fala, não, até fica com acento pra você, me dá a sua rubrica. O cara só trabalha com isso e ele fala rúbrica. É. Isso. E também cateter. Ninguém fala cateter. Correto é cateter. Ureter. Não. Sério? É, são oxítonas. Você fala mulher, você fala cateter. Você fala colher, você fala ureter. Não tem acento cateter. Então, mas em que momento? Caraca. Em que momento você passa a ser o correto e passa a ser o errado? Exato. Porque hoje todo mundo fala. Eu não sabia que era cateter. Pra mim era cateter. E aí, mas e aí? Eu vou passar a ser o único no mundo que fala cateter? Mas olha que legal. Você fala, a pessoa fala, é cateter. Cateter, você fala prova, abre o dicionário. Tem acento? Não. Então, se eu falar cateter, é porque o cara tá enfiando no meu braço. É. Eu não vou estar discutindo com ele nesse momento. Não discuta mesmo, mas precisa ver se ele sabe fazer o procedimento, que é nem a palavra ele sabe, precisa ver se o procedimento tá correto. Também. Mas olha só, Mariana, paroxítonas terminadas em ditongo crescente agora também não são acentuadas. Não, são sim, não caiu acento, não. Não caiu acento. Caiu, não caiu. Não, paroxítonas caiu acento de oê, vou, então, abençoa. É, mas aí não muda pra nós. Terminado em ditongo continua, índio, eles secretário. Removeu a sempre e desistiram, é isso, né? Isso, manteve. Sabe quantos por cento de palavras mudou, assim, quantas palavras sofreram alteração com o novo acordo? 0,5% só. Cara, nossa. Eu não sei o novo acordo e eu me recuso a aprender. Eu vou viver não da faça vida. Isso. Não, assim, aprenda, eu sou igual um velho. É igual aquele velho. Eu vou ser isso até o fim. Mas você devia usar o PH, então, que você não usa. É, PH, rapaz. Você sabe, vocês me lembraram uma história de PH. Uma vez eu tava no mercado e aí eu tava no caixa, né, pra passar. Aliás, a mesmo que seja mulher, é o caixa, tá? Vocês o não falam, você não conversa com a caixa, a não ser que você seja louco. Se a caixa responder, você foge, porque você tá vendo a caixa responder, né? Então, aí, mussarela, o correto é com cedilha, sim? Que é horroroso, né? É horroroso. É correto, mas é feio. É. Então, mas aí que sabe por que é feio? Porque você acostumou, você aprendeu que era com dois S's errado. É verdade. Né? É a mesma coisa. Então, nos cartazes, tinha uma mulher falando assim, meu marido é cartazista e tá escrito mussarela com cedilha, está errado, vocês têm que mudar. E eu de fora, pensando, eu estou de civil, não vou me envolver. Não se envolva. Não se envolva. E aí, ela descendo a lenha na mulher do caixa, coitada, assim, não tava entendendo. Aí eu... A mulher do caixa podia ter falado, minha senhora, eu só trabalho aqui, né? Exatamente. Sim. Né? Eu tive que intervir e falei pra ela assim, minha senhora, mussarela está correto, é com cedilha. Ela falou pra mim, e quem falou isso? A sua avó? Eu falei, não, duas coisas. A educação, certo? E a cultura. Duas coisas que a senhora não tem. Ela foi embora. Drop the mic. A mulher do caixa virou pra mim e falou, é igual farmácia, que é com PH. Eu falei, puta que pariu, eu tentei te ajudar. Eu vou chamar a mulher de volta pra acabar com você, pelo amor de Deus. Assim, é complicado, mas vocês são muito perceptíveis em relação ao idioma. Eu entendo essa raiva, né? O novo acordo, realmente, eu não fico de acordo com o novo acordo. Existem coisas que melhoraram, existem coisas que pioraram. Mas, por exemplo, o acento de voo. Vocês concordam que aquele acento é inútil? Eu concordo, mas no voo? Eu gosto dele lá. Então deixa lá. Deixa lá. É inútil. Deixa, ele é inútil. É igual o Roberto Justus cantando. O acento de ideia também era inútil. Eu sei então, que caiu. Ideia, né? Caiu. Caiu, mas é um ditongo aberto. Você sabe separar a palavra ideia, sílaba? Ideia e... Não. Ah, não? Aí que está, Alexandre. Ideia, o E e o I são juntos. Não tem o I. Ideia. Então isso é ditongo aberto. As paroxítonas com ditongo aberto caíram. Ideia, né? Assembleia. Tireoide, né? Que não é tiroide, né? Tireoide. Mas é herói. Herói tem acento ainda. Herói não caiu porque é oxítona. A sílaba tônica é a última. Só caíram herói. As paroxítonas. Isso eu já não sei mais nada. Não, então, é isso. Calma. Eu sei usar o plural, serve. Eu ainda sei. Já é excelente. É que você não está em São Paulo. Aqui em São Paulo, plural inexiste. Não tem. O pessoal consegue falar as portas, as janelas, os troços e falou, achei um clips. Quantos você achou? Um? Então é um clipe. Não é um clipe. Vou tomar um chope. E não, você está falando do plural básico, né? Mas básico, é. Mas Adriano, essa história do plural paulista é uma lenda história de que isso é uma herança italiana? Porque o italiano, sim. O plural dele, ele não tem o S no final. Muito bem, perfeito, é isso mesmo. Porque no latim, algumas palavras não tem. Então aqui, vamos pegar a palavra campus, né? Que é campi, né? Que é o plural, é campi, o S caiu. E no italiano, a mesma coisa. E aí, por isso do italiano, que aqui em São Paulo, me fala tudo assim. A minha mãe nasceu na Moca. A minha mãe me coloca o me em tudo. Mas não me chega tarde, não me corta o pão. Não me chega tarde. Né? Então, tudo esse B. E fala as portas, janela. E consegue falar o plural correto no artigo e o substantivo não concorda. É horrendo. É assim, é bizarro. E mesmo as pessoas que tiveram a oportunidade de estudar, parece que plural é uma coisa do inferno, não entra na cabeça deles, é igual o então, o paulistano é o único ser no mundo que consegue concluir sem falar nada. Fala, bom dia, então o quê? Você só vai falar então pra concluir, o então aqui é pra encerrar assunto, né? Você fala então um, então você encerra, dois vai encerrar mesmo. Eu percebi isso quando eu me mudei pra São Paulo, então. eu não sou de São Paulo, né? Eu nasci em Brasília, e quando eu me mudei pra São Paulo eu percebia isso e eu fazia piada, né? É um vício linguístico, né? Como sabe com então, né? É verdade. E hoje eu faço isso. Eu tô totalmente contaminado. Você acaba pegando os vícios paulistanos que, assim, o paulistano também troca vírgula pro tipo. Tipo. Então ele fala assim, ó, por exemplo, eu tava lá e, tipo, muitas vezes a pausa ele dá o tipo. Isso é até um pouco mais coloquial, assim, mas uma coisa que todo paulistano faz é falar, eu vou à academia de sexta. Ah, sim. Eu jogo futebol de domingo. De domingo, sim. E a aula é de segunda. Dependendo do professor, é mesmo. Aula é de quinta, aula é de sexta, né? Isso é normal. E na real? Isso é normal. Na real, eu acho que é terça-feira. Muito. Você sabe, quando, verdade, você sabe quando passa não sei o que lá? Na real, acho que é terça-feira. Na real, é verdade. O pessoal às vezes abusa, né? Ou então, de verdade, eu acho que é domingo. Tá vendo isso? Verdade. Acho que é, o paulistano gosta muito da preposição de. Gosta muito. Gosta bastante. E quando eu falo mal, o pessoal me critica. Eu falei, gente, eu tô aqui há 44 anos. Eu nasci aqui. Então eu observo. O paulistano erra. Aí o pessoal fala, onde é o local que menos se erra? Lá em Lisboa, lá em Portugal. Não, e quando o cara fala assim, você tá me tirando de comédia? Você tá me tirando... Alde! Você me lembrou outra história. Eu dava aula de português pra um estrangeiro. E ele perguntou pra mim o que, que era cê tá bem. Tá bem. Cê tá bem. E aí eu falei, cê tá bem? É. Aí ele escreveu tudo junto, cê tá bem. Ele falou, porque quando eu chego aos locais, as pessoas perguntam pra mim, cê tá bem? E aí eu tive que explicar que era você está bem, né? Sim. Então ele não entendia esse cê tá bem. No colégio eu perguntava. Cê tá bem. Eu perguntava, cê tá boa? Cê tá boa. Escroto. Mas eu trabalhei com japoneses, eles não falam V, né? Eles falam B, você. Ah, japonês também? É, fala você. Você tá boa. Você, então. Você tá bem? Você tá bem? Você tá boa? É tranquilo, né? Tá chovendo, você tá molhada. É japonês, é japonês. E eles não queriam, quando eles não queriam que nós entendêssemos, eles falavam em japonês. E quando nós não queríamos que eles entendessem, nós falávamos com a língua do P. Aí pronto, eles ficavam loucos com a língua do P. Não entendiam de forma alguma. A língua é fantástica. Essas características, esse distanciamento entre a língua falada e a língua escrita, ela existe em todas as línguas. A gente tá falando aqui em português, tem dificuldade e tal. Ah, sim, sim. Mas sim. Quando a gente tá aprendendo inglês ou espanhol, você começa a perceber que o jeito que se fala também não é o jeito que se escreve. Com certeza. Quando... A esposa do Guga Mafra, motherfucker em inglês. Ah, isso é muito bom. Ela é super especializada, fez curso lá fora. E dá vergonha de falar inglês perto dela. Você já tem vergonha de falar inglês perto de qualquer um. Mas perto dela é realmente intimidador. É, ela estudou na universidade, né? Então ela aprendeu que quando a gente começa a falar inglês, mesmo quando você sabe falar a língua e tal, a gente aprende a falar inglês com filme, com música, e a gente acaba falando de um jeito muito coloquial. E aí, na universidade, ela começou a perceber que o inglês coloquial que ela falava, às vezes ficava simplório demais pra um trabalho e tal. Então, ter uma variedade de vocabulário... O inglês é muito importante. É importante no português também. É porque o pessoal costuma dizer que o inglês é uma língua fácil. Não é assim também. Não. O vocabulário do inglês... É claro, o inglês é mais fácil que aprender a falar japonês, certeza. Não, cara. Olha só. No inglês, você tem uma palavra, por exemplo, que é fish, certo? Uh-huh. Fish é peixe em inglês. Você escreve F-I-S-H. É fácil, não é? Sim. Aí você tem uma palavra que é women. Women, você escreve W-O... M-E-N. Por que, que tem um O e você fala I, igual fish? Entendeu? Então. Women. Pronúncia. Mas a pronúncia assim, é completamente diferente do que Sim. É igual o noivo, né? Noivo em inglês, você tem engaged, você tem fiancé. Pois é. Você tem. Aqui não, é tudo noivo. Exato. Eu sou noivo, este é o meu noivo, e olha o noivo no altar. Mas aí, quando é o lugar da noiva, é diferente, né? Que é a noiva, a mulher. Esposa, mulher, noiva. Várias. Ah, não sei se você tá falando duas coisas diferentes. Você tá falando esposa e noiva. Noiva é bride. Noiva é fácil. E esposa tem wife e spouse. É. Sem as duas. Em inglês você fala marido e mulher. Isso. Aliás, cônjuge, né? Que o pessoal... Cônjuge. É cônjuge. Vocês sabem que cônjuge é só masculino. Ou cônjuge. Ah, não. É mesmo? Eu não sabia disso. Então o Guga vai falar assim, esta é o meu cônjuge e ela vai falar, este é o meu cônjuge. Agora, olha, se quiser diferenciar, ela fala, este é o meu cônjuge varão e ele fala, esta é o meu cônjuge virago. Que excelente. Isso aí é nat morto. Nunca pegou, cara. Não, mas um aluno falava pra mim, português é igual latim, é uma língua morta. Só você fala, Adriano. Só você fala. Cônjuge de virago, primeira vez que eu ouvi falar. É feminino de varão. De varão é bem comum em cartório. Isso. E é masculino, ou cônjuge. Isso chama, não sei se você se lembra, comum de dois, ou cônjuge. Então a minha esposa é meu cônjuge virago, é isso? Vira cônjuge virago. Eu acho que você deveria referir a ela só assim, a partir de agora. Dá pra fazer um super-herói, cônjuge virago. Olha que legal. E é uma mulher. Cônjuge virago. Você sabe o que vem? Cônjuge virago. Vem uma mulher. Exatamente. Vem uma esposa. A palavra é fortíssima. A palavra tem um poder desgraçado. Se alguém te der um tapa na cara e você falar seu merda, o merda dói. Você podia falar, fala cocôzinho, mas merda não. Merda é complicado. A palavra é muito pesada. Esse é o seu nome do Nerdcast, inclusive. O cônjuge virago. Cônjuge virago. Parece um código. Parece o título de livro, né, cara? Caraca, um excelente título de livro. Você leu o cônjuge virago? Puta foda pra caralho. E aí você pega na primeira quem não leu, né? Não, fica... O que você achou do cônjuge virago? O cara é foda demais. Isso quando para fala cônjuge, né? Cônjuge. Exatamente. Cônjuge. É aí você vai conjugar. Por isso que devia usar o J, né? No final do cônjuge. Mas isso, David, se esse seu sonho se realizasse... Não, sonho porque eu não ganho nada. Se eu não ganho nada, não é sonho, é só uma ideia, entendeu? Se eu ganhasse dinheiro, o governo, Brasil e Portugal se juntasse e falasse, é verdade. O cara falou isso no podcast, a gente tem que fazer e vamos dar 10 milhões pra ele. Aí seria um sonho. Ótimo. Então, mas se essa sua ideia se realizasse, a primeira coisa que ia ser legal é que seu nome ia estar correto a partir daí, a partir de agora, né? Seu nome ia estar perfeitinho. Um monte de palavras que você tá acostumado ia ficar tudo horrível, cara. Se você escrever casa com K e Z, ia ser K-A-Z-A. Eu poderia viver com isso, com uma casa com Z. Nada mais ia ser igual, cara. Você ia ter que reaprender a escrever tudo. É, totalmente. Então, olha só, o casa não é com K. Aí que você se engana. Você tem o C-A, C-S-I, C-O, C-U. Seria K, C, C, C-O-C-U, certo? Sim. Hoje. Você faz assim, ó. K é... Quer. Sá, Sé, Si, Só, Su. E o com K você usa Kakekikoku. Elimina o... Não, então é Sá, o S. Então, você tá certo, mas essa linguagem já existe. É a linguagem miguxa da internet. Você realmente quer que seja assim? Parei aqui algumas coisas que eu vi na internet que a gente normalmente vê e me incomodam, e eu quero colocar isso pra que o Adriano... Quer julgar as pessoas. O nosso professor aqui, ele tipo, ensina, gente, não é assim. Por favor, parem. Não vão parar. Tá bom? Vamos continuar aí cada vez mais. Que eu vejo demais. Você tá um sonho que você acha que eles vão parar? Eu vejo... Não é um sonho, mas se a gente conseguir converter... Não vai converter ninguém. Alguém. Ninguém. Vale. A gente tá querendo piorar as coisas. Olha só. Eu quero eliminar a crase. Não faça isso. Ó, teve um vereador em São Paulo que tentou esse projeto de lei. Tentou? Puta merda. Tentou há uns 3, 4 anos. Graças a Deus, acho que sumiram com ele. Ser político tinha que fazer prova de português, eu acho. Mas aí vai excluir quem não pode por passar democrático. Não pode, é exclusivo, pois é. Esse que é o problema. Mas, de fato, existem algumas leis que regem a língua portuguesa, né? Algumas coisas na língua portuguesa são regidas por lei, que caso você viole não tem nenhuma punição, mas tá lá, tem uma lei lá. É verdade. É, tudo tem que ter regra, né? A palavra demais. Nossa, esse vídeo foi demais. Esse vídeo foi demais. Muito. Uso muito isso na internet. Isso... Não, mas é... O quê? De e símbolo de adição? Não. De, espaço, mais. Ah, não, mas é... Demais. Aí tá dando mole. Hã? Demais é de o símbolo de adição. Tá, mas faz assim, pronto. Exatamente. Mas então, por que que a palavra... Sabe que existe uma regra não escrita na internet? Não se deve usar ponto final na internet. É verdade. Se você usa, tem gente que reclama. Você pode usar vírgula. Sim, você sim, pode sim. Usar exclamação. Jamais ponto final. Ponto final. Eu lembro do Leon do Coisa de Nerd, falando que ele escreveu não sei o que no título do vídeo do YouTube. E botou e no um final ponto. Tinha um ponto final. Uh-huh. E vi uma galera indignada. Não. Mas títulos realmente não tem ponto, certo? Certo, professor? Não. Título sem ponto. Título sem ponto, isso. Não, ok. Título vai. Vocês tocarem em assuntos legais de pontuação. Por exemplo, exclamação. O pessoal acha que quanto mais feliz, mais exclamações eles colocam. É limitado, é. Uhum. Né? É no máximo 3. Por mais que ninguém é feliz logo cedo. Bom dia! Ninguém é feliz logo cedo pra colocar mais de uma exclamação. O uso da exclamação é exagerado, eu acho. É. Até quando o cara usa uma exclamação. Que a pessoa acho que a pessoa não consegue entender o que é exclamação de verdade. Não, cara. Não consegue. Igual vírgula. A vírgula, ela pode, assim, mudar completamente o sentido. Vocês sabem a diferença da virgem e da ninfomaníaca? É a vírgula. A virgem fala, não, vírgula, para. A ninfomaníaca fala, não para. E só quem tem o domínio do idioma, não é domínio de gramática, é domínio do idioma. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês e vocês vão saber a resposta. Tem diferença de Camila caiu de cama e Camila caiu da cama? Tem, claro. Tem. Vocês sabem a diferença, não sabem? Tem. Camila caiu de cama, ela ficou doente. Doente. E Camila caiu da cama, ela fez plof, certo? Isso. É domínio do idioma. A pessoa que domina o idioma, ela consegue fazer essa percepção. Então você não precisa dar a nomenclatura sintática. Aliás, é sintaxe. Isso. Não é sintaxe, é a puta merda. Tem uns youtubers, né? Porque assim, é engraçado, porque tem uns youtubers que eles não sabem falar, não tem vocabulário. Assim, porque o problema da falta de leitura é a falta de vocabulário. Aí tem youtuber que não sabe descrever parte do corpo. Eu vi um youtuber uma vez falando do calcanhar e não conseguia chamar de calcanhar. Não. É aquela parte cascuda do pé. Eu não conseguia falar calcanhar. Parte cascuda do pé. Aí, isso já é normal. Assim, tem muito youtuber que não tem vocabulário nenhum. Então ele fala, mas fala esquisito, dá volta pra dizer uma coisa simples. Normal. Hoje, tem youtuber que parece que era um animal que ganhou vida... E ele não tem musculatura pra falar. Sabe quando você vê um vídeo de um cachorro falando mamãe? Sim, sim. E o cachorro fica mamãe. Você vê que ele fez uma força física pra aquele som sair. Tem youtuber hoje que fala e parece que é um cachorro falando português. Sim. Sério? Não é que seja um cachorro pejorativo. Eu adoro cachorro. Mas é um cachorro que teve habilidade de falar. Mas você vê que ele tá se esforçando. É, que ele queria latir, mas ele não pode. Tá desenvolvendo, tá virando bilíngue, né? Então, assim, e eles vão escrever livro depois, né? Ah, bom. Eles fazem sucesso e escrevem livros depois. Eu quero falar de pontuação. Sobre pontuação, eu acho que tem uma parada muito falha na pontuação da língua portuguesa. Por quê? Porque quando você lê uma frase, um texto pela primeira vez, você não sabe se aquilo é uma afirmação ou pergunta, até chegar no final. E na língua espanhola, então você às vezes tá lendo, concordo. Bem, você sabe onde é, aí você tem que, você viu a interrogação e você tem que mudar a entonação no meio da frase, é uma merda. E toda, você coloca toda a entonação da pergunta na última palavra, né? É, exato. Isso é terrível. No espanhol, eu acho isso muito inteligente na língua espanhola, e eles colocam a pontuação, nesses casos de exclamação e interrogação, também no começo da frase. Aí já te informa, Então, essa é a parte da regra bem feita. Você olha, concordo. E você fala, opa, isso aqui é uma exclamação, isso aqui é uma pergunta. É isso. Mas só que na língua espanhola, você bota de cabeça pra baixo. No início, Você bota exclamação ao contrário no começo e interrogação. Como se fosse uma tag de programação. É isso mesmo. Pra você estar dizendo pro leitor que aquilo é uma pergunta. É bem feito, é uma regra bem feita. Perfeito, concordo. A língua espanhola, ela é bem esperta nesse lance das regras, assim. Ao contrário do português e do inglês, as regras não têm tantas exceções e elas têm uma certa lógica, assim. É mais fácil de você aprender a lógica dela. Mas também tem, assim. Também tem umas coisas que fogem e também tem umas coisas muito relacionadas ao próprio som. A gente tava falando aqui por que o G tem som de... Às vezes tem o som de Gá e às vezes tem o som de J. E no espanhol mesmo, o Y tem som de J. Às vezes não, né? Você fala Jô, mas no meio da palavra ele pode ter som de I mesmo. Ah, mas também depende da região que você tá, né? Sotaque. Quando eu aprendi espanhol, de todas as línguas que eu já estudei, assim, ela era a língua mais fácil de você entender a lógica da parada, sabe? De você sacar exatamente entendi a regra. Se eu seguir a regra, provavelmente vou me dar bem. Agora, o espanhol tem uma desvantagem que é qualquer espanhol falando inglês, ele parece um maluco completo. Porque eles traduzem todos os nomes e, por exemplo, eles não conseguem falar assim. Uma vez eu fui numa loja e, muitos anos atrás, tava na Espanha e queria comprar uma coleira pros meus cachorros. Minha família é espanhola e tal. Aí eu tava lá de férias. Aí a gente foi e a gente falou, eu tenho um cachorro, eu tenho um beagle, eu quero uma coleira pro beagle. E aí o cara não entendia o que era beagle, de jeito nenhum. Nossa. E aí, ele pegou uma enciclopédia de cachorros que ele tinha lá. Aí a gente começou a folhear e achou o beagle e falou, esse cachorro aqui que eu quero a coleira pra esse tamanho. Aí ele, beagle. Porra. Cara, você se esforçou tanto, falou a pronúncia certa. Ouvi essa, David. No Canadá, que é um país bilíngue, tem uma parte do Canadá que se fala francês, certo? Sim. E o francês do Canadá, eles usam muitas coisas que são do inglês. Mesmo que exista uma palavra equivalente em francês. Por exemplo, todas as peças do carro, eles falam em inglês, mas com a pronúncia francesada. Nossa. Na França, o pneu do carro chama Pinot. O pneu é a mesma escrita que a gente usa, mas a pronúncia é Pinot. Agora, em Quebec, em Montreal, onde se fala francês no Canadá, eles falam tier. Nossa, tier é a maneira que eles falam tire. Tier. O painel do carro é dash. O volante é wheel. Porque é isso, eles leem o termo em inglês e pronunciam do jeito deles. Não, parece o japonês, né? O japonês faz isso também, né? O gate vira gato. O miracle. Miracle, né? Que eles vão... Marco Donardo. McDonald's, eles vão fazendo a mesma forma. Eles me chamam de Aduriano. Aduriano. Aduriano, Essa é uma piada clássica do japonês, né? Que o japonês não tem consoante sem vogal. Uhum. Então, quando não tem uma vogal ali, eles colocam U. Por isso que o leite isso. É miruku, né? Porque eles também não miruku. Falam L. Miruku. E aí a gente fala isso, sacaneia o japonês, mas o brasileiro, falando inglês, faz a exata mesma coisa. Bota vogal, bota vogal. Ele põe a vogal I. Então, assim, tem Facebook. O espanhol, é normal no hispânico ele ter essa consoante sem a vogal depois. Né? Então ele fala Facebook numa boa. Fala, agora a gente fala Facebook. Facebook, isso. Ninguém no Brasil fala Facebook. É só Face. Porque é a evolução do idioma, né? Não existe essa palavra Facebook no Brasil. Nem Facebook, nem WhatsApp. É. Não existe, nem Instagram. Não existem. Eu nunca ouvi ninguém falar essas palavras. O brasileiro gosta só de inglês. Abreviar. Ele abrevia muito o brasileiro, é verdade. A gente abrevia. Lá nos Estados Unidos tem uma lanchonete chamada Five Guys, né? São cinco caras. Uh-huh. E é bem clássico ter o brasileiro que vai falar assim, pô, eu queria comer um hambúrguer do Five Guys. Five Guys. Five Guys. E a galera não entende. Eles não conseguem entender quando você fala isso, Five Guys. Nossa, aí imagina. Five Guys. Os cursos de português são especialmente desenhados para galegos e galegas. Eu entendo por que as pessoas erram. Porque elas conhecem a palavra de, conhecem a palavra mais. Sim. E se você está falando que é uma coisa que é de mais, devem ser duas palavras. Devem ser duas palavras. Por que que as pessoas tendem a fazer esse tipo de... De menos. É o de menos, o de mais e o de menos. Essa é uma... É verdade, de menos é separado. Tem que ter uma regra que tipo em cima e embaixo. Acima e abaixo. Eu conheço... Ó, uma professora de português... Em cima e embaixo é fácil de ter uma regrinha, né? Então, você faz um Google, não sei se a sua professora, a tia, ensinou pra você. Uhum. A tia. Ela fez assim, faz um V com seus dedos, sabe? Um V, assim pra cima. Então, em cima, em, bota a mão em um dedo, cima, bota a mão em outro dedo. São dedos estão separados, certo? Que eles estão fazendo um V. Aí você escorrega pra entre os seus dedos. Embaixo. Uhum. É junto, tá tudo junto, né? Meu, isso é interestadual, que ótimo, meu. Isso é muito bom, cara. Eu nunca esqueci. Agora tem que criar uma dessa pro D mais e D menos. A regra vai salvar as pessoas, cara. Alexandre, qual é a lógica de em cima ser separado e embaixo ser junto? Então, não sei. Não é lógica, é os dedos. Os dedos, não. É exceção, porque alguém um dia olhou pros dedos. Alguém olhou pros dedos quando tava criando a gramática. Em cima, em embaixo. O cara tava assim, me vê dois cafés na hora que ele tava escrevendo sobre isso. Aí, opa, peraí, em cima pode ser separado, né? É, porque... E embaixo junto, porque embaixo eu acho interessante. Ora, fica pois. Bom, né? Mas então... Sabe que o abaixo tem abaixo junto e abaixo separado. É, depende de como você for construir a sua frase. Para baixo é separado. Então depende, tudo depende. Eu falo, matemática só tem uma resposta, né? Em português também, é o depende. Depende do que você queira. É muito comum. Mas isso também não tem porquê, isso simplesmente ficou assim. Ah, etimologia. Você vai pegar... Uma vez um aluno perguntou, por que que é sobrancelha? Eu falei, sobre os cílios, né? A sobrancelha é sobre... E é sobrancelha, não é sombrancelha. Sombrancelha. Por mais grossas que elas sejam, elas não fazem sombra nos olhos, né? Sobrancelha. São brancelhas, porque o nome é brancelha e sombrancelha. Tá vendo? Dá pra ser criativo, e quem tem uma, né? Só é monocelha. Olha aí. Nossa. São faz todo sentido. Monocelha. É? Tá bom. Mas então, Alexandre, nessa história do demais, você percebe que não tem regra, não tem lógica nenhuma. Não tem lógica, não. É, na dúvida, põe muito. É quando você não sabe, essa é a melhor regra, trocar. Mas esse precisa de vocabulário. Ele não, mas ele acha que se você não sabe vocabulário, você acha que é a paz carcuda do pé. Aí é que está, é verdade. Mas ó, já que eu falei muito, vocês vão acreditar em mim que se eu disser que bastantes, tá correto? Bastantes? Bastantes. Tá correto. É a mesma lógica do muito. Eu comprei muitas coisas e comprei bastantes coisas, é a mesma lógica. Então aí o português não ajuda em nada, né? Porque aí é o certo, parece errado, e quando você fala errado, você acha que tá certo. O cara vai pelo som, acha que soa bem, acho que tá certo. Muito, a gente fala nasalado, tem um N aí. Muito. A gente deve muito. Muito. É, sim. Essa é uma das palavras que eu amo português, eu acho português a língua mais foda que existe, mas... Obrigado, obrigado. Essa é uma das palavras que eu odeio. Muito. Porque, e a outra palavra que eu odeio é companhia. Ah, você essa é. Companhia. E não tem nem como pronunciar isso. E Guga, não tem companhia. Não existe com sem o H. É companhia. Então, mas não tem nem como pronunciar. Ninguém fala companhia. Não fala. É, ninguém fala. Fala companhia direto, né? Você tá lá dando aula, você fala isso, companhia. Não, você fala companhia, é normal. Companhia, é normal. Igual disenteria. Alguém fala disenteria, que é o correto? Você fala desinteria. É disenteria. É o inverso. Na dúvida, fala caganeira, mais fácil. A minha sogra fala defamação. Toda vez que ela fala defamação, ah, mas isso aí é uma defamação. Aí a vontade, sabe aquela vontade que você tem de sair correndo com a cabeça baixada até bater na parede? Mas então, eu não tenho como corrigir. Eu não vou corrigir, sério. Não, dá. Deixa. É complicado. Tem um livro clássico que a gente estuda na faculdade de letras, chamada Preconceito Linguístico. E nesse livro, ele fala muito dessa ideia de que acusar as pessoas de falar errado é uma forma de você separar as pessoas, entendeu? De você... Entendi. De você se distanciar das pessoas, de você tentar parecer... Você que fala certo, ou que sabe isso, parecer de uma casta melhor. Ele traz vários mitos. Mitos como esses, assim, de que o brasileiro não sabe falar português, ou então, assim, o lugar onde se fala o português mais correto é no Maranhão. Nossa, isso é mito. Isso é mito. Uma outra coisa que tem em várias gramáticas, eu não sei se eu tô falando certo, Adriano, talvez você possa saber melhor, mas eu acho que... Claro, isso, fica tranquilo. Acho que ele disse na gramática do Celso Cunha, ele fala o seguinte, olha, existe um nível de... O conceito de certo e errado do português, em um certo nível, se a pessoa falou ou escreveu e ela foi entendida, tá correto. É, isso é quase uma linguística, é comunicação, né? Sem H e com Z, mas a outra pessoa com quem ela tava falando entendeu entendeu exatamente que ela estava se referindo a um hospital, então tá certo. E no Sim. fim das contas, é isso que importa. Então quando você vai pra linguagem do cara que não fala o plural, ou do cara que escreve demais separado, tá bom, mas se a pessoa do outro lado, se o receptor da mensagem, uhum. quando ela fala demais, ela tá querendo dizer o adjetivo demais, uhum. valeu. Então, valeu, tá não, eu concordo. Entendi, eu concordo, entendi. Eu acho assim, a língua portuguesa, eu tô puxando o sardinha pro meu lado pra minha profissão, mas fora dela, a pessoa fica com medo, eu não sou chato. Eu dou risada, vejo, mas tudo tem existe o bom senso, né? O bom senso deveria ser vendido em farmácia. As pessoas, às vezes, não entendem isso, né? Então, e bom senso separado também, né? Bom senso separado também. Mas, assim, como dei muito tempo aula, né, ainda passo por isso, principalmente para concurso público, a pessoa vai prestar uma prova. Então, existe o edital, existem as regras, e é classificatório, vai medir o seu conhecimento da gramática. Não tem como. Pra isso, ok. Beleza. Mas, tirando isso, né, às vezes o cara fala pra mim, onde eu vou usar o objeto direto? Onde eu vou usar oração subordinada, substantivo, objetiva, direta, reduzida de infinitivo? Sim, você não precisa usar em lugar algum, mas é conhecimento, você vai adquirir esse conhecimento, vai exercitar o seu cérebro, né? O conhecimento não ocupa lugar na memória, né? Então, se fica essa coisa, parece de menosprezo, eu cansei de ver aula, eu dava aula disso, o cara tava lá pra aprender e ele desdenhava. Mas onde eu vou usar isso? Falou, sua anta, você vai prestar concurso? Cai na prova isso, né? Você precisa usar no dia a dia, saindo falando essas coisas todas. Eu tinha um ranço da matemática e falava a mesma coisa. Onde eu vou usar a teoria de Bhaskara e não sei o quê? Poxa, hoje eu me arrependo profundamente de não ter me aprofundado melhor, né? Pra conhecimento. Enfim, é legal você conhecer. Eu acho que é até mais profundo que isso, Adriano, porque quando você entende a estrutura de uma frase, o que é o sujeito, o que é o predicado, o que é verbo, Sim. o que é preposição e o que é complemento verbal, entender essas coisas te dá uma visão maior e melhor. Sim, Guga, sim, concordo. Aquilo que quer se comunicar pra você. Então, por mais que Sim. você não vá usar, eu mesmo, quando eu estudei letras, durante o tempo todo... Ah, você fez? Eu não cheguei a me formar, mas eu... Você não foi até a letra Z? Não, Eu abandonei no último semestre, eu não fiz o meu trabalho de conclusão. Puta, de... Mas eu estudei jornalismo, estudei letras, e eu trabalhei durante muito tempo como redator. E aí, eu usava muito isso. Isso me ajudava no entendimento de, olha, eu vou colocar... Então, é isso. ...divertido e tal. E isso. Mas hoje, que eu não trabalho mais com isso, esses dias eu tava gravando podcast, e eu não lembrava exatamente... A gente tava brincando que um leitor escreveu, e falando assim, nós queríamos que isso fosse feito de tal maneira. Eu falei assim, ah, que legal, ele usou o tempo verbal correto. Uhum. Mas eu não sabia que tempo verbal era esse, eu não conseguia mais lembrar... A nomenclatura, né? A nomenclatura, E assim, então você perde. Se você não usa, de fato, você perde. E quando você estuda isso, você vai perder. Mas enquanto você tá estudando, isso de fato te dá uma visão, uma compreensão melhor do texto, né? No fim, que Sim, você te dá. É ser entendido melhor e entender melhor. Ótimo. E aí, ainda mais puxando o que você falou, essa coisa da análise sintática, né? Que você disse sujeito predicado, o pessoal pergunta por que existe análise sintática. O pessoal de exatas adora análise sintática porque é lógica. É. Ela é lógica. E você acaba entendendo melhor as coisas. Por exemplo, existe uma figura de linguagem, não sei se vocês se lembram, chamada hipérbato. Já ouviram falar disso? Hipérbato é a ordem inversa da oração. Então, a estrutura de uma oração normal, direta, é sujeito e predicado. Então, pega o Yoda. O Yoda só fala com hipérbato. Uhum. Ir, voo, essa troca toda. Isso ajuda... O hino nacional. Você ia falar isso agora. O hino nacional, as pessoas cantam, primeiro que cantam errado, que não entende, né? Acha que tem filisteu. Verás que os filisteus não fogem à luta. Acha que tem filisteu no Brasil no século XIX. Mas você pega a introdução do hino, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado, retumbante. Vai fazer análise sintática, Guga, vê se você lembra. Pega o verbo, ouviram. Tá no plural? Então o sujeito provavelmente deva estar, não significa que ele estará. O que tem no plural nessa frase só? Margens plácidas. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas do sujeito. Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. É essa a estrutura direta da oração. Aí você vai entender. Como não tinha Twitter em 1822, certo? Porque se tivesse, ele só escreveria independência ou morte, que tudo isso significa independência ou morte, porque brado é grito, retumbante que ecoa. O que grito foi dado e as margens ouviram. É independência ou morte. Então você começa a entender melhor a estrutura, entender melhor a poesia. Eu tô puxando sardinha pro meu lado, mas como você também trabalhou e vê como é que é isso, você entende a forma melhor pra você Exato. Usar. Tem uma aplicação muito específica que é em contrato. Porque a análise contratual no Brasil, ela é toda baseada no sentido linguístico, no sentido gramatical, no sentido do texto. Sim. Ela não é baseada na ideia do contrato, ela é baseada no que tá escrito ali. Então, certo. Uma vírgula anula um contrato. fato, uma vírgula errada. Anula, é anula. Se alguém tenta escrever um hipérbato e erra a concordância do verbal, anula um contrato. Anula. Oh. Você não precisa ser advogado. O contrato tá na vida de todo mundo. Quando você compra uma casa, quando você compra um carro, quando você assina um telefone. Então, ter esse entendimento, de fato, ele é útil pra vida. Estudar gramática, ele é muito útil. Sim, conhecimento é útil. Não existe cultura inútil. Inútil é não ter cultura alguma, né? Tipo assim, eu compreendo completamente o que você falou, a parada sobre a preconceito da linguística e tal. Realmente faz sentido, mas sem invalidar isso, óbvio. Uhum. A gente tá discutindo aqui a importância de você saber o correto, porque não saber o correto, ou então perpetuar o erro, pode chegar ao ponto em que você já esteja falando ou escrevendo algo que não vai ser compreendido. Como você falou aí no contrato, entendeu? Então, por exemplo, às vezes eu vejo um comentário escrito assim, no YouTube. Ah, esse canal merecia mais inscritos. Uhum. A palavra que ele quer dizer é inscrito. Mas eles falam, não é só um cara, muita gente, escrito. E eu falo assim, o que merecia mais inscritos é a Biblioteca Nacional. Uhum. Dá vontade de responder assim. Mas, tipo assim, nesse caso, eu entendi, mas eu tamo na berola. E você não ser mais compreensível, porque a palavra está completamente errada, apesar de ser parecida, entendeu? Isso, você tá absolutamente certo, concordo com você, mas o outro lado também é verdadeiro. Joaquim Osório Duque Estrada, que escreveu essa letra aí que a gente tava falando, também é pouquíssimo compreendido. Verdade. Verdade, isso é fato. Então, por exemplo, nós já recebemos e-mails, sei lá, de trabalho mesmo, de cliente da Nestor e tal, que não se conseguiu compreender qual era a mensagem, entendeu? A mensagem estava perdida e um emaranhado de palavras que não concordavam entre si. E o que você acha que é isso, Alexandre? Falta do quê? É falta de leitura, falta de leitura, de conhecimento do idioma. O cara não consegue formular, não tem uma ideia coesa. O bizarro é que é a maneira mais fácil e mais simples de aprender. Exatamente. O idioma, né? Mas é o mais difícil da pessoa. Eu acho que o problema hoje é o excesso de estímulos fáceis. Sim. Porque assim, a leitura, ela requer você se concentrar, você parar e fazer só aquilo. Não tô incriminando quem não lê, não, porque eu também tenho essa dificuldade de conseguir me concentrar pra ler por conta de outros estímulos mais fáceis, como Facebook, como Twitter, como YouTube. Mas você tá lendo, mesmo assim, você tá lendo. Mesmo que seja besteira, você tá lendo. Não, quando você tá lendo Facebook, Twitter e YouTube, você só tá lendo merda. Não. Tô falando do Twitter. Você falou Twitter, Facebook, assim, você acaba exercitando de uma forma ou outra a sua leitura. Então, mas esse... Mas aí você tá lendo errado. É, exatamente. Isso que é o problema. Adriano, o problema é o seguinte, quando as pessoas, a gente... Hoje em dia, eu acredito que as novas gerações estão escrevendo muito mais do que as antigas. Sim, porque sim, com certeza. Porque tá todo mundo no celular escrevendo o dia inteiro. Mas escreve pior. Então, é esse que é o problema. E escreve mais, peraí, depende, porque antigamente a galera escrevia carta. Ah, eu sei, mas eu acho que a frequência diário de mensagens hoje, que você manda hoje em dia, e textos e coisas que você escreve... Mas quando você escreve VCD+, então, não significa nada. Esse que é o problema, porque... Mas aí, e outro escrevendo, Alexandre, digitando, né? Quando digitando. Vocês escrevem à mão, vocês usam caneta, vocês têm o hábito de escrever a mão no papel? Mais raramente, mas acontece. É, mas é bem raro. Você vai escrever, não vai escrever VC, não, né? Não vai. Você não vai escrever VC, literalmente, exato, né? Não, olha só, você é professor e você já deve ter visto de redação escrito VC. Nossa, só. Não. Eu já vi redação, assim, isso, se você tá falando, erro gramatical. Erro de coerência. Um cara escreveu assim, ó, isso pra Polícia Federal. O mal dos ataques terroristas é que eles ocorrem de surpresa. O cara queria agendar um ataque terrorista. Ele queria ligar pra pessoa. Ah, esse olha, eu vou jogar a bomba hoje às 2 da tarde aí. E já põe o passaporte na boca pra identificar os cadáveres, fica melhor, tá? Uhum. Isso eu tô falando, você tá falando de gramática só. Você imagina a ideia. É, a ideia tá errada. Né, o cara já não tem informação alguma, né? Como vocês estão falando, não tem informação. E essa coisa da rapidez, eu não sei se vocês leem livros, vocês preferem livros físicos ou no e-book? Hoje eu prefiro o e-book. Então, o e-book ele é mais fácil pra carregar, né? Ele é bem melhor, apesar de que eu goste mais do livro físico, o cheiro do livro novo é muito bom. Mas, poxa, você pega um calhamaço, pega um livro. Eu tô tentando ler o Operação Cavalo de Troia 9, que tem 900 páginas. Poxa, pra onde você vai levar isso no dia a dia? Pois é. Né? Você não. É complicado. Ele é literalmente o cavalo de Troia, né? Você tem que carregar. Literalmente. Um cavalo com rodinhas. Os cursos de português são especialmente desenhados para galegos e galegas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o problema da gente usar muito a linguagem informal nos messengers e etc., isso pode acabar perpetuando um hábito errado que vai transportar para outros meios, entendeu? Quando você for escrever um e-mail de trabalho, quando você for escrever uma redação, qualquer coisa que você precise, quando você precisar ser formal na escrita, o que todo mundo que vai ingressar na vida adulta precisa em algum momento. Sim, aliás, Alexandre, vou te contar um fato. Um amigo meu, professor de redação aqui nesse colégio chamado Dante Alighieri, é um colégio muito bom aqui, tradicional em São Paulo. E aí ele tava dando aula de redação e um aluno não queria, terceiro ano, tá, do ensino médio, ele não queria escrever. E aí o professor gastando, olha, é importante. E não sei o que, ele falou, meu pai tem uma rede de açougues, pra que eu vou precisar escrever? Eu não vou escrever pra ninguém. Ele falou, mas sei lá, você vai precisar fazer um relatório, talvez pros clientes. Ele falou, aí eu te contrato, professor. E ele falou, se ele pagar bem, eu vou. Se pagar bem, eu vou. Acabou com o meu argumento, né? Acabou com o meu argumento. E eu concordo com você, é sofrível. É sofrível. Isso vem, já vai piorando. A tendência é piorar cada vez mais. E você sabe quem se prejudica com isso? É a própria pessoa. É a própria pessoa. E ela, mas ela não consegue ter a noção, né? Não consegue. Ela não consegue ter a noção de quão prejudicial é pra ela, né? Ela não tem essa noção. Cara, por isso que quando a gente vai contratar alguém, a primeira coisa que a gente pede pra fazer é pra escrever um texto de alguma coisa. Porque mesmo que a pessoa não... Olha só, mesmo que a pessoa não precise escrever, sei lá, tipo financeiro, o cara precisa fazer conta e planilha. Entender como ele escreve, como ele expressa as suas palavras, é saber um pouco como funciona a cabeça daquela pessoa. Ah, entendeu? Ele só vai registrar, né? Entendeu? Ele vai registrar e você vai perceber. Então, por isso que é muito importante você ter a coerência na hora de escrever e saber escrever corretamente. Porque você vai ser avaliado por isso também, mesmo que não esteja sendo o objetivo final, avaliar o seu português e a sua redação. Você contrata, se você perceber, por exemplo, o cara é extremamente eficiente naquilo que ele faz, mas ele foi pífio na redação. Como é que é a sua reação? Como é que você fica? Qual é o resultado disso tudo? Olha, depende de caso a caso, mas a redação, pra mim, ela tem um peso muito forte. Entender como a pessoa, se a pessoa sabe se expressar, se ela sabe colocar suas ideias em ordem, entendeu? Sim, sim, claro. Não é nem o português que tá me preocupando, é colocar as ideias em ordem e saber expressá-las, entendeu? Se a pessoa tem dificuldade com isso, muito, é preocupante. Possivelmente, muitas vezes, e para muitos processos seletivos, acredito, é um fator de decisão, de o cara ser ou não ser contratado, entendeu? Sim. Então, por isso que eu falo, quando você for. Eu não escrevo tudo certinho com pontuação, e quando eu tô escrevendo o Messenger, às vezes eu tenho que escrever rápido e tal, e aí não boto. Eu escrevo, devo colocar um tio nesse não? Eu quero escrever rápido, não vou. Mas eu me forço, a maioria das vezes, não é sempre, mas eu me forço a maioria das vezes a escrever corretamente só para manter o hábito de escrever corretamente, para não criar um novo hábito de escrever errado, entendeu? Sim, sim. Escrever errado de propósito em cada ambiente, você falou, né? Ninguém vai de vestido de gala pra praia. Existe um ambiente onde você escreve de um jeito, um ambiente onde você pode escrever de outro. Mas, sim, claro. Pra você escrever errado no Messenger, abreviar, escrever não sentir, ou que seja, não acentuar, é tão importante você primeiro saber como escrever corretamente. Porque aí você sabe a regra pra quebrar a regra, né? Então, é uma opção sua não escrever, né? Eu não vou escrever com tio porque estou com pressa. Você sabe que existe. Mas vocês, todos vocês que estão nesse bate-papo, mesmo que vocês não dominem as regras, mas vocês têm um domínio de idioma muito bom. Todos vocês. Por quê? Vocês têm a ironia, porque pra pessoa ser irônica tem que ser inteligente. E pra pessoa saber, né? É difícil a pessoa entender o irônico, né? Se a pessoa não tem um conhecimento de idioma, piada, você tem que dar o gabarito da piada. É horrível você dar o gabarito da piada. Exato, exato. Então todos vocês, na conversa que eu tô tendo aqui com todos aqui que estão falando, independentemente se vocês acertem ou não as vírgulas, mesmo que escreva alguma palavra errada, não importa, porque são coisas bizarras que às vezes você não usa no dia a dia, mas vocês têm um domínio do idioma muito bom. Nem tanto, mestre, nem tanto. Tem. Não é. Tem o domínio, porque eu falo, a ironia faz parte da pessoa que é inteligente. Todo ser inteligente, né, todo ser culto é inteligente, mas nem todo ser inteligente é culto. Uhum. Então, vocês têm as duas coisas pelo idioma, né? Cada um tem a sua preferência da sua área, seja filme, seja política e tudo mais, mas vocês se provêm disso, vocês se fornecem essas informações, vocês têm esse conhecimento da língua, da informação, da estrutura, da comunicação, e é importante, vocês valorizam o idioma. E valorizar o idioma é valorizar a si mesmo, e o brasileiro não faz isso. O brasileiro, ele desdenha do português, às vezes porque, isso é muito difícil, e o cara desdenha do teu conhecimento. Se você, sei lá, você vai, o Google fala alguma coisa, corrige alguém, você, lá vem o sabichão. Lá vem o Alexandre. Putz, que chato. Não, é que o cara não valoriza. Poxa, cara, que legal que você sabe isso. Se você chega e fala assim, eu sou péssimo em conta, a pessoa vai falar o quê? Não, não é tão ruim. Mas você fala, eu sou muito bom em gramática? Pedante. Olha, é verdade. Não é? Exato. Não, isso acontece, a gente... Adriano, quando você tem que usar... Deixa eu refrasear. Ele acabou de elogiar pra caraca o domínio da língua portuguesa. Quando você tem que avisar a sua turma que você vai faltar, você fala, avise-os, ou você fala, avisa lá eles? É, aí que está. É um cuidado que é muito interessante, né? Que é, dependendo da forma, eu não percebo. Às vezes a pessoa fala, nossa, que bonito que você falou, eu não percebi, né? É só assim, eu não falo mesóclise no dia a dia. Mas é comum que eu fale, assim, dependendo de uma informação comum, vocês mesmos falam, rápida, avisa eles lá, pronto, normal. Eu nem fui na mesóclise. Não. Avisá-lo-ei, o cara vai matar você. Né? Avisá-lo-ei, não tem como. Mas avisa ele sem problema algum. É muito chato. Nossa. Essa regra é uma clássica de português, ou seja, não existe avisa eles, né? Isso. Existe avise-os. Avise-os. Mas ninguém fala assim, Alexandre. Se você falar, ninguém fala assim. Não, ninguém fala assim. Mas você deve escrever assim, se você for fazer de forma formal. Ah, sim. Mas você acha que o avisa eles vai um dia... Vai, né? Assim como me dá, te ligo, tá errado, né? Uhum. É, a próclise, é o único momento que a próclise está errada, é isso, né? Próclise é quando o pronome oblíquo vem na frente do verbo, né? Então, te amo, tá errado. Tá errado. Mas vai virar lei. Te amo, tá errado. Seria lhe amo. É, não, amo-te. Amo-te. Amo-te. Amo-te. Amo-te. Amo-te. Amo-lhe. Não, mas peraí, eu te amo, tá certo. Não, eu te amo sim, porque você tem um sujeito explícito lá. Você não pode iniciar a oração com pronome. Com pronome. Ah, então telhe, qualquer coisa tá errado. Pega a música do Lobão, Me Chama. Me Chama tem 3 erros na música do Lobão. 3. Eu vou enumerar. Primeiro, Me Chama tá errado. Seria chame-me. Chame-me. Segundo, que o Me Chama, não sei se você se lembra de imperativo afirmativo, eu trato vocês por você, mas na hora que eu dou ordem, eu falo tu. Então tá errado. Aquele slogan da caixa, vem pra caixa você também, tá errado. É venha pra caixa você, porque é você, né? Uh-huh. Então seria, onde está você? Telefone-me, chame-me. Esse é o segundo erro. E o terceiro erro é o Lobão cantando, né? Esse é o terceiro erro. Mas aí, eu vou jogar uma outra carta aqui. Ele tem licença poética vale. Licença poética vale. Claro, e aí, assim, a gramática é o Superman, a licença poética é a criptonita. Licença poética é regra, vale. Que é a regra. Aí acaba com todos os meus argumentos. Inclusive pra cantar. Inclusive pra cantar. Eu tenho um amigo meu que quando erra... Eu derrubei as suas três... Você acabou comigo, isso aí, você ganhou, tranquilamente. Você ganhou os três. Mas um amigo meu quando erra fala, eu usei licença poética. Pois eu tô usando licença poética eu tô usando. Os cursos de português são especialmente desenhados para galegos e galegas. Tem uma coisa que me deixa maluco, que é uma dessas paradas de exceção, que é quando eu vejo a pessoa falar assim... Ontem eu tinha chego lá, nossa, e não tinha ninguém. Essa é. E aí, bom, não existe eu tinha chego, né? Eu tinha chegado. Eu também acho que é o erro honesto, eu tinha pego. Eu tinha pago essa conta. Eu já tinha pago. Se eu falar eu já tinha pagado, tá certo? Tá certo, então é que está. Você pegou. Isso chama. Eu vou tentar usar menos, tá? Mas isso chama verbos abundantes. O que, que é verbo abundante? O que, que te lembra abundante? Abundante coisas a mais, né? São dois participios. Então você tem o pago e o pagado. Você tem o imprimido e o impresso. Os dois estão certos. Nossa, imprimido e impresso. Ok. Então eu vou passar a regra aí pra vocês. O participio regular, eles terminam com DO. Então pagado, enxugado. Vocês usam com verbos auxiliares ter e haver. Então eu tinha pagado, eu havia imprimido, ele havia enxugado. Esse é o correto. Uh-huh. Os verbos irregulares, participio irregular, usa com os verbos ser e estar. Então a conta está paga, a conta está impressa, a toalha está enxuta. Mas e o chego e chegado? O chego não, o chego é só eu chego. Eu sei, eu você está conjugando, eu chego. O chegado não é verbo abundante, só tem um participio, é o chegado. Então, mas por que não tem? Porque não tem, cara. Aceita. É porque não tem, é uma merda. Por que não tem, Alexandre? Aceita. É a etimologia do verbo do latim, não tem. Aceita, Alexandre. Mas você está entendendo que é confuso, por porque você tem palavras similares, com a mesma estrutura, em que é correto você falar dessa forma e outra que... É igual o incerto. O incerto tem com C e com S. O incerto, incerto com C é o não certo, né? Certo. Ah, mas não é com o mesmo sentido. E o incerto com S é do verbo inserir. É o insert. O incerto. Ah, ele foi... O disquete então foi incerto. Assim. Isso! O disquete foi incerto. Muito bem. Então, palavras... Fala isso pra você ver o que acontece. Primeiro que ninguém vai saber o que é disquete, né? Não, entrega idade, né? Exato. Disquete, entrega idade. Mas pior que verbo abundante é verbo defectivo. Isso defectivo. Sim é bizarro. Por quê? Dá um exemplo. O verbo defectivo é quando não tem uma conjugação. Tipo, verbo competir. Você não pode falar eu compito. Não, não, pior que pode. Compito já existe? Já valeu? Já. Compito existe. Pior Nossa. Que seja. Nossa. Mas é que eu falo. Compito é igual. Não, na minha época não existia. Não, não. Sempre existiu. Sempre existiu. O compito é igual o Zé Ramalho. É feio, mas não tá errado. Agora, o reaver, sim. Eu reavo. Não existe. Verbo... reaver. Reaver. É igual o verbo, por exemplo, falir. Eu falo. Não tem. Não verbo tem. Verbo colorir. Eu coloro. Só se você falar eu coloro, tu com o papagaio, ele com a arara. Né? Então, assim, não tem. É só eu falo eu pi mesmo, de uma vez. Mas o compito é feio, Guga. Por isso que a gente acha que tá errado. Mas tá certo. Eu compito. Ele existe? Existe. Eu compito, tá correto. Mas quer saber uma palavra que a gente usa demais aqui no nosso dia a dia aqui de produção, de publicidade, que você vai odiar pro professor, diga, Adriano. Diga, Guga. É, refação. Nossa. Eu já entendi. Tem mais uma refação. E a gente já virou normal. A gente já fala. Já aceitou. Já aceita. Vai fazer. E as palavras aportuguesadas, né? Tipo, render, que é quando você termina de editar um vídeo, um áudio, e aí você fala renderar. Ou renderar ou renderizar? Ou renderizar. Não, a gente fala só render. A gente vai render. Tem gente vídeo. Que fala só render. E printar, né? Logar, printar, né? Tudo essas linguagens, esses neologismos. Logar, esses neologismos aí, né? Então, o neologismo... upload, que vira upar. Eu vou upar o vídeo. Upar é legal de falar, vai. É bonito. Eu acho legal. Não, nada é melhor do que a linguagem de Counter-Strike, quando você tem que desarmar uma bomba, que na verdade é defusar a bomba. Defusar. É muito legal. De defuse. É muito legal. E não cabe outro termo, né? Não cabe. Você fala pro cara, oi, desarma a bomba aí. O cara não sabe o que tem que fazer. O cara vai ficar... É igual esterçar. O esterçar aqui em São Paulo pra fazer a baliza, no Rio é vira. Você fala esterça, o carioca vai ficar te olhando. Esterça. O cara vai ficar te olhando. Agora tem uma aqui, em inglês de portuguesado, mas que não funciona, que eu acho que ficou horrível, que é googlar. Não dá. Que em inglês virou um verbo. E é maneiro. Você fala assim, Google it, motherfucker, sabe? Isso mesmo. E é um verbo maneiro, mas na tradução fica a pronúncia, né? Googlar, a palavra esquisita, não, né? Não. Você já googlou, vai googlar, é horrível. Eles têm criatividade. Eles falam que o alimento é microwavable. Toda palavra pode ser. Microwavable. É fantástico, né? O americano é fantástico pra criar palavra. Eu acho fenomenal. No inglês americano, toda palavra pode virar verbo, toda palavra toda. É, Google it é muito bom, cara. É muito bom, concordo. Inclusive, já entrou para dicionário como verbo. Uma coisa que deixa as pessoas muito chateadas é quando a gente tem esses estrangeirismos, né? Esses neologismos baseados em palavras estrangeiras. Mas essa é outra coisa que eu sempre gosto de falar, assim. Isso existe em todas as línguas. Todas as línguas têm palavras. No inglês, tem um monte de palavra que é do francês. A gente falou aqui, fiancé. Ah, sim, fiancé. Resumé. Liaison, sabe? Você faz a ligação entre uma outra coisa, você fala liaison, que vem do francês. Uh-huh. São palavras em francês, que eles falam com a escrita em francês, com a pronúncia em francês. E fala resume, né? E faz parte do vocabulário inglês, faz parte do dicionário inglês. Sim. Se você olhar, vai ter escrito lá, liaison, que significa ligação. Uh-huh. E eles podiam ter uma palavra em inglês pra isso e não tem, eles usam em francês e acabou. Simples, né? Só que isso não é tão pro americano e pro inglês, isso não soa como uma agressão, sabe? Como você estar sendo subjugado por uma outra língua. Isso é um fato da vida, a gente usa outra lá. E é legal dizer isso pra perceber que a gente pode ter as palavras estrangeiras sem que isso também pode, seja. Pode, e tem, a língua portuguesa sendo subjugada, porque não é, cara. Não, e tem bastante. Você não vai falar... eu vou comer no Sexto e Serve, né? Que é o self-service, que é o melhor Sexto e Serve que eu vi na Bahia. Sexto e Serve é espetacular. Sexto e Serve, agora que eu entendi. Não, mas o self-service não seria o... Tem gente que fala serve-serve, vou lá no serve-serve. Eu vou chamar vocês pra ir à Hora Feliz. Fazer uma Hora Feliz? Fala happy hour, pronto. Exato, né? Happy hour. O delivery é boa. O pessoal liga pra falar, o seu delivery entrega em casa, o cara às vezes não sabe o que é delivery. We'll be right back. Olha, a gente não pode deixar de, por favor, explicar a regra do porquê. Ah, mas aí você... Olha só, o português é a língua difícil, eu entendo. As pessoas erram. Isso aí também é um preconceito linguístico. Segundo livro. O quê? Português é uma língua difícil. Ah, mas é difícil. Toda língua é difícil. Não, cara, olha só, alemão tem 3 artigos. Masculino, feminino e neutro. É mais difícil que a língua que só tem 2 e é mais difícil a língua que só tem 1. Alemão é outra parada. A vida não é longa o suficiente pra você aprender alemão. É verdade. E isso parece que eles arrotam, né? Eles não falam. É tudo arroto. São 4 porquês, certo? Sim. O porquê junto com acento circunflexo. Muito bem. O porquê separado e o porquê separado com acento circunflexo. Muito bem. Não sei porquê, eu sou um cara que tem péssima memória, mas a regra do porquê eu sei usar. E vamos até lá. Hoje eu lembro. Mas como é que a gente passa isso adiante? Isso que eu não sei fazer. Bom, vamos passar para as pessoas. O legal, no francês, já que o Guga falou, os franceses só tem 2, né? É o porquê e o passo de quê. Porquê para perguntar e o passo de quê para responder. Aqui em português, então, por que separado e sem acento? Para perguntas interrogativas diretas, porque você tem a pergunta indireta. Eu posso falar para você, Guga, eu quero saber por que você fez isso. Isso é uma pergunta indireta. Isso, porque não tem ponto de interrogação no final, mas ela é uma pergunta, é exato. É uma pergunta. Então, o por que separado para pergunta direta? Por que você faltou? Por que você fez isso? Né? Isso aí todo mundo se lembra. Isso é separado sempre. Isso é separado sempre. O por que separado, ele pode vir no meio da oração. Você substitui por motivo pelo qual. Isso, por que causa. Né? Se você conseguir imaginar por que causa você está atrasado, né? Pega a música do Fagner, que é a música de corno lá, o Deslizes. Ele fala, não sei por que insisto tanto em te querer. Então você, esse porquê é separado. Não sei o motivo pelo qual insisto tanto em te querer. O por que causa insisto tanto, né? É, não sei, é o motivo pela qual, a razão pela qual. Só pegar pelo qual. Pelo qual separado, porquê separado. Se você conseguir substituir, fizer sentido, esse porquê separado. Tá certo. Isso. Mesmo que não seja uma pergunta, é uma pergunta indireta como... Se ele fez uma pergunta direta, não sei por que insisto tanto em te querer. É a mesma coisa de ele falar, por que eu insisto tanto em te querer? A semântica é a mesma. Ele só mudou a forma de perguntar. Isso. Certo? Boa, boa. Tem o porquê separado e com acento, que esse vem perto de pontuação. Isso. A pontuação tem que vir depois. Então, vocês sabem, por exemplo, vou pegar isso aí, ó. Não sei por que esse porquê é separado e com acento, por causa do ponto final. Mais uma vez, não tem explicação. É simplesmente... Então, de novo... Não sei, é. Por que, eu falo assim... Não tem lógica, isso quer dizer. Isso, por que você fez isso? Você fala, eu não sei por quê. Eu não sei por quê. Eu não sei o motivo pelo qual. É igual o porquê anterior que eu falei pra vocês. A diferença é que tá perto de pontuação. Então, assim, embora vocês estejam falando do mesmo que, cada um escreve o que de um jeito diferente. Isso, é. Isso mesmo, é. Dessa forma. A própria frase, por quê? Pontos de interrogação. Isso é acento. Ponto de interrogação. Separado com acento circunflexo. Com acento circunflexo. E isso serve pra qualquer tipo de que. Então você fala, pra quê? Com quê? Uhum. Em quê? Tudo isso é com acento. O quê? Certo? O quê? Ou só quê? Quê? Quê? Né? Acento. Tem acento sempre. Uhum. A palavra quê já perdeu o sentido aqui. E se eu falar pra vocês que existem, assim, uns 20 tipos de quês, é da outro programa, tá? Ah! Aí tem o porquê junto, que é o mais simples, que é o porquê da justificativa, né? Isso. Por que você fez isso? Porque eu cheguei atrasado. Agora, se eu disser pra vocês que tem porquê no início da oração e de pergunta junto, vocês acreditam em mim? Como é que é no início da oração? No início da oração, por quê junto? Em pergunta. Calma, cara, vamos explicar primeiro. Isso é... Você tá de sacanagem também. Vamos explicar o simples, aí depois você vai pro... Aí vamos lá. Então esse porquê de justificativa, ok? Justificativa. Eu me atrasei porque o cachorro, sei lá, ficou doente. Ok. Porquê junto sem acento. Sem acento. E o porquê junto com acento é quando você substantiva uma palavra. Como é que você substantiva? Colocando artigo antes, pronome antes. Então pega o Robocop gay dos Mamonas, mas o porquê eu não sei, esse o... Você juntou o porquê e colocou acento. O porquê. O porquê. Aquele porquê não ficou bem claro. Qual é o porquê de você chegar atrasado? Isso. Você fala 3 porquês, porque aí virou substantivo, tem plural. 3 porquês ficaram sem resposta. Esse porquê junto com plural e acento. Sim, porque são 3, é. Isso, exato. Ok. Agora, o porquê junto como pergunta, vocês usam todos os dias praticamente, só vocês não prestam atenção. Então, por exemplo, ó, vamos imaginar, eu vou fazer perguntas pra você, Alexandre, e você vai me responder. Eu vou fazer 2 perguntas pra você, você me responde com porquê. Ok. Alexandre, por que você gosta de podcast? Porque... porque é uma mídia muito interessante e livre. Por que você quis criar a sua empresa? Porque era um trabalho muito divertido. Ótimo. De se fazer. Agora, eu vou fazer uma pergunta e você não responda e deixa que eu vou perguntar outras coisas, tudo bem? Alexandre, por que você gosta de podcast? Porque te dá dinheiro? Porque você se realiza? Porque você é famoso? Todos esses três porquês são todos juntos. Eu tô perguntando se os motivos são esses. Nossa, eu falo, mas... por que, que o Guga faltou? Eu falo, porque ele está doente? Você... Aí você fala, sim. Eu te falei, é esse o motivo? Eu fiz uma justificativa, então, de pergunta. Você tá meio que respondendo a pergunta, mas ainda na pergunta. Muito bem. Quando você conseguir responder sim, não e talvez, o porquê é junto. Caraca, pelo amor de Deus, que língua. Agora, o mais legal. Não, português não é difícil. O mais legal pra vocês, ó, o mais legal. Tom da pergunta. Quando a carga da pergunta tá no porquê, o porquê é separado. Quando a carga da pergunta tá na última palavra, o porquê é junto. Presta atenção. Carga da pergunta no porquê. Por que vocês gostam de podcast? Ó, a carga da pergunta tá no porquê, certo? Separado. Porque vocês ganham dinheiro? Ó, a carga da pergunta tá em dinheiro, o porquê é junto. E é por isso aí, viu? Nossa. Caraca, que coisa. Que coisa. Agora você põe uma camiseta, faz uma camiseta assim, ó. Eu domino os porquês. É. Por isso que eu escrevo só PQ. Pronto. E serve pra tudo. PQ. Serve pra tudo. Você tem razão. Os cursos de português são especialmente desenhados para galegos e galegas. Explica as 11 regras da vírgula em áudio. Sim. 11 regras da vírgula. Caraca. A regra da vírgula, assim, tem várias, né? Existem várias, mas o mais legal é a leitura. E aconselho a leitura do José Saramago, que o Saramago não separa por travessão, é tudo vírgula. Tudo vírgula. E também não tem ponto final, né? É uma coisa só, do começo ao fim. É. É exaustivo, maluco. É muito difícil. Olha só, vou dar um exemplo. Jovem Nerd não lê Saramago? Eu sei qual é a do Saramago. Só lê Asimov? Eu sei qual é a do Saramago. É impossível ler Saramago. Eu não consigo. É, o Saramago tem que vir com regra de instrução, né? Regra de instrução pra ler. Para a leitura, exatamente. Quando você vai escrever um e-mail, você fala assim: Olá, Guga. Isso, eu quero. Esse Olá, Guga. Certo. Tem uma vírgula aí, não tem? Tem, porque Guga é vocativo. Vocativo. Lembra do Orkut? Vocativo pede vírgula. Tinha uma comunidade no Orkut, vocativo pede vírgula. Então, assim... O Orkut serve pra qualquer coisa. Olá, Guga. Olá, vírgula, Guga. Sim. E aí depois você põe ponto ou ponto de exclamação, o que seja. Então, Guga, vírgula, tudo bem? Certo? E se, sempre vocativo, ele vai pedir a vírgula. Se ele tiver no início, no final, no meio, duas vírgulas. Uhum. Sempre duas vírgulas. Então, assim, ele vem aos pares, igual meia. Aí, esse vocativo, o pessoal não usa, Alexandre, não usa. Assim, jornalista, às vezes, as jornalistas bom, sei lá, posta alguma coisa no Instagram, eles não usam. O Chico Pinheiro quase me matou um dia lá, que eu mandei numa época lá no Twitter, que ele escreveu risco de vida, e eu falei, risco de vida, a pessoa vai viver. O risco é de morte. Uhum. Se a casa corre risco de desabamento, ela pode desabar, certo? Se ele corre risco de vida, ele vai viver. O risco é de morte. Né? Mas não é uma expressão idiomática? Não é uma coisa então, já passou a ter sentido? Então, aí que está. É o uso campeão do erro. É o uso campeão do erro. Uso campeão do erro, né? É igual a pessoa, é igual a pessoa que morre, a pessoa morreu e fala, ah, o José vai ser enterrado. Não, é o corpo dele. O José não tá vivo. O corpo dele. É quando as pessoas falam logo menos. Logo menos, normal, né? Logo menos. Vocês já conversaram com alguém de Portugal? Já trocaram e-mails com alguém de Portugal? Já. Eu lancei o livro pela Chiado Editora lá de Portugal e eu troquei e-mails com uma portuguesa. E ela falava assim, fique tranquilo que está cada vez para mais breve. Está cada vez para mais breve. Então você acaba entendendo que você tem que reformular tudo que ela acaba sendo entendível. Mas, assim, você acaba tendo domínio de idioma, por isso você entende, né? Por que em Portugal, por exemplo, você pode escrever mais grande e em português aqui você não pode escrever mais grande? Ah, muito bem. Em espanhol também, né? O espanhol é mais grande, né? O maior em espanhol, se não me engano, é mais velho. Mas você não fala mais inteligente? Você fala mais bonito, mais inteligente e o mais grande deveria ser. Agora, veja só que legal. Olha que legal, Alexandre. Não vai me matar, tá? Vamos supor que você compre uma casa. E aí eu falei, nossa, essa casa, ela é charmosa. Ela é charmosa, mas ela é, sei lá, ela é charmosa, mas ela não é simpática. Ela é mais grande, por exemplo, ou ela é grande, tudo bem. A casa é mais grande que simpática. Tá, ok, nesse caso sim. Você tá comparando a casa a ela mesma. Não é um superlativo. É. Isso, ela é mais grande que simpática, certo? O mais grande aí no português aqui do Brasil tá correto. Sim. Né? Agora, a casa é maior que a outra, você tem dois elementos já de comparação. Então eu posso falar assim, ela é mais simpática do que feia, sim? Ok? E ela é mais grande que bonita. Essas coisas estão corretas. Só que o pessoal fala que o mais grande tá errado. Ele pode ser usado. Nesse sentido, ele é perfeito. É igual o time está melhor colocado. Não, tá errado. É mais bem colocado. Mais bem colocado. Mais bem feito. O trabalho está mais bem feito, ele está mais bem preparado. Ele melhor preparado, não. Não existe, tá errado. Ou porque o melhor vem de bom, né? Não vem de bem, certo? Então você fala, esse trabalho foi mais bem feito, esse trabalho foi mais bem acabado, Alexandre hoje está mais bem preparado, Guga hoje está mais bem qualificado, e assim por diante. O Adriano falou aí sobre enterrar o José, né? Que o José, se ele tá vivo e você enterrar ele, é terrível. Então você enterra, sim, o corpo dele. Uhum. Eu aprendi na minha aula, não sei se isso tá valendo ainda, mas eu aprendi que enquanto a pessoa está viva, ela, uhum, tem o direito de escrever o nome dela como quiser. Por exemplo, o nosso amigo, certo, Dave, ele tem uma grafia peculiar, Dave. Mas não sou eu que escolhi isso, não sou eu que escolhi isso. O Dave nem conta porque o nome dele também é peculiar. Mas, por exemplo, Vinícius, tem o jeito correto de se escrever é com acento, certo? Isso. Que é uma paroxítona terminada de tom crescente. Beleza. Vinícius se escreve com acento. O Vinícius de Moraes, o nome dele se escrevia sem acento, porque a mãe dele quis sem acento. Ou o pai dele quis. Isso. Acento. Então, enquanto ele está vivo, é um direito dele escrever o nome como ele quiser. Então, ele pode chegar e falar assim: meu nome é Vinícius e é sem acento, porque é meu direito que meu nome seja escrito como eu quiser. Certo. Ou como minha mãe quis. Sei lá. A partir do momento que ele morreu, tem que se escrever o nome dele, Vinícius, com acento. Não. Como foi registrado, né? Não. O que eu aprendi é que, a partir do momento que ele não está mais vivo, é correto você escrever ele pela norma culta. E não, nossa, pelo nome. Senhora. Sério? É a primeira vez que eu tô ouvindo isso mesmo. Eu aprendi isso na minha aula de português de cursinho, que inclusive. Que legal, assim. Essa questão surgiu porque existe uma rua no Rio de Janeiro chamada Vinícius de Moraes, que as placas estão escritas com acento. E aí alguém defendeu dizendo que a placa tem que estar escrita com acento, porque essa é a norma culta e o Vinícius não é mais o Vinícius. Caraca. Nossa, que bizarro essa pra mim. Porque nome próprio deveria ter as regras, né? Mas vale o escrivão. Se ele escreveu sem acento, vai seguir como tá grafado ali, né? Pois é. Mas essa pra mim é novidade. Nossa, isso que eu aprendi e que o professor ensinou que vale para concursos. Olha aí. É de que, nossa, por exemplo, a gente falou do deputado, do senador na época, Aloísio Mercadante. Se escreve de um jeito bizarro. Aloísio Mercadante. Aloísio, com Z e sem acento. É, com Z, isso. Em português seria com U, Aloísio, e com S e com acento. Uhum. E ele falou, quando o senador Aloísio Mercadante morrer, passar-se-á a escrever. Passar-se-á, Aloísio. A mesma coisa linda, né? Nossa. Eu não sei o quanto isso é verdade ou não, mas é muito louco. E a outra coisa eu desconheço. Que você falou aí de Portugal, é que em Portugal é a norma culta traduzir os nomes. Então, quando o Príncipe Charles vai visitar Portugal, sai no jornal, Príncipe Carlos está em Portugal. Sim, o Paulo McCartney, lá é Paulo McCartney, não é, não. Rainha Isabel. Isabel. Guilherme Shakespeare e assim por diante. Guilherme Shakespeare, verdade. É isso aí. Guilherme Shakespeare. Mas a gente faz isso aqui hora sim, hora não. Não, cara, mas você mudar o nome da pessoa é uma loucura, porque o cara não é sabe. Loucura. Se você falar assim, Carlos, o cara não sabe o que é com ele. Carlos, ele foi registrado como Charles, ele não, Charles eu o sei. Mundo inteiro, né? Mas eu tô falando, mas o que o Google falou é que faz sentido dos nomes históricos. Por exemplo, Guilherme o Conquistador. Guilherme é legal, William, né? William the Conqueror. Se você estudar a história aqui, você vai ver Guilherme escrito. Não vai. Eles são extremamente xenófobos, né? Mais ou menos. É, mas no livro, quando você vai ler o livro do Robin Hood, o nome do amigo dele é Guilherme Tell. Guilherme Tell, é verdade. Ele vem traduzido em português. Uh-huh. E isso também é uma norma. Mas Robin... É porque Robin não tem equivalente. Beleza. Não tem como, tem sim, né? Robin é o nome de um pássaro. Não tem equivalente em português, mas tudo bem. Pisco de peito ruivo. É o Robin. Então o Robin Hood tinha que chamar Pisco de Peito Ruivo. Nossa, fenomenal. Verdade. Tinha que ser Pisco Gorro. Encapuzado, Pisco de Peito Ruivo. Sei lá, cara. Pisco de Peito Ruivo encapuzado. Deus do céu. Puta. Ficou bom. Os cursos de português são especialmente desenhados para galegos e galegas. Aonde e onde, pelo amor de Deus, me corrói. Onde sempre remissão a lugar. Hoje no Brasil até pessoa vira lugar, né? Essa pessoa onde, eu falo, se você vai nela, o problema é seu. Então assim, onde é só pra lugar. Onde é sua casa? Onde é o escritório? Local. Agora o mais legal, vamos imaginar, Alexandre, que você trabalha numa empresa que seja multinacional. E aí, só que a sede da empresa onde, local físico que você trabalha, seja no Brasil. Aí você está na Alemanha, tudo bem? Aí você para e mostra a empresa. Você não pode falar, esta é a empresa onde eu trabalho. Aquela entidade. Então aquela empresa em que trabalho. O onde é só pra local físico, especificamente físico. A gente erra bastante isso, hein? Ah, normal. O paulistano fala que essa empresa que eu trabalho. É normal. Que eu trampo. Essa é a igreja que eu rezo. Você não reza a igreja, ô imbecil. Você reza a oração. Então, esta é a igreja onde rezo. Onde rezo. Uhum. É, aonde é quando o verbo pede a preposição. São verbos que dão noção de movimento. Aqui é a igreja onde vou. Nossa, peraí. Tá, o verbo mas aí quem depende vai, do verbo. Vai, você isso, tá dizendo depende que você verbo. Vai. Aí eu falo, aonde você quer chegar? Quem chega, chega a. Então, o verbo é, essa é a praça onde nossa. Me dirijo. É sempre de verbo em direção a. É sim, difícil. Agora, o donde existe. Donde? Donde tá certo. É de onde, de mais onde. Uhum. Donde você vem, mas na onde não. Caraca. Na onde é só modelo, na onde Campbell. Só, não tem na onde. Na onde não existe. Na onde você tava? Fala, na onde você ia fazer. Né? Na onde você tava. Uhum. É complicado. E esse onde, aonde é... Principalmente aqui em São Paulo, nós temos um problema com o verbo, a regência do verbo ir, né? O paulistano fala, eu vou na praia. Ah, você vai dentro de algo. Se você vai na praia, a praia vem até você, você entra e a praia te leva embora, certo? Então você vai à praia, eu vou ao banheiro, então você fala, eu vou à padaria, você não vai na padaria. Eu sempre digo, por isso que o trânsito de São Paulo é caótico, né? Porque tem padaria, tem praia, tá tudo no trânsito, tá tudo parado, porque a pessoa vai nele. Então é correto você falar, eu vou ao banheiro. É diferente você falar, eu vou e eu vou ao avião. Eu vou no carro e eu vou ao carro. São coisas distintas, né? Então você fala, eu vou no metrô, o trem te leva. Eu vou ao metrô, você se dirige até lá. Uhum. Então é uma preposição. Você vai no metrô, você vai como se fosse falar assim, eu vou de metrô. Mas olha só, você falou assim, eu vou à praia, eu vou à padaria. Lembrando, esses as todos têm crase. Quer uma diquinha da tia do Camões? Eu acho que eu sei qual é, mas... Vou a, volto da, crase a. Mas não é mais fácil, não é mais fácil aquela de você colocar a palavra no masculino e ver se vira ao? Serve, mas se a pessoa falar... À praia, ah, será que tem crase ou não? Aí você fala assim, peraí, eu vou ao restaurante, ou seja, a o restaurante. Então, se eu vou à praia, são dois A's, então vai a crase, é isso. Agora, você... Tem vezes que não vai funcionar, e é essa que não funciona que cai na prova. Yeah. Não, mas por exemplo, é porque uma vez, de segunda a sexta, esse A não tem crase. Tem muita gente que escreve com crase. É que é D. Se você falar da, ó, da primeira... A quinta fileira tem acento, porque é da D mais A. O D que mata a crase, né? D segunda. Ah, isso. A agora, sexta. Essa de trocar pro masculino é válida, mas se a pessoa não souber, ela se estrepa. Por exemplo, por quê? Pagamento à vista. Vocês colocariam acento grave ou não? Pagamento à vista. À vista. Sim. Sim. Aí o cara fala, ah, será que tem ou não? Vou mudar pro masculino. Aí ele fala, pagamento ao prazo. Ih, pagamento ao prazo não deu, então não tem. Não tem. Então se a pessoa não souber aplicar a regra do masculino, ela se estrepa. Não, mas aí é pagamento a prazo. Sim, mas pagamento à vista tem. E a prazo não. Não, não tem. Então, por isso que eu falo, a sua regra... Não, não tem. A sua regra, ela é válida, mas se a pessoa não souber, trocar, ela se estrepa. Aí, é então, voar. Volto da, crase A. Vou à praia, volto da praia. Vou a Roma, de, crase pra quê? Vou a Roma, volto de Roma. Não tem. Isso sempre dá certo. Porque Roma não tem artigo, né? Não, tem, não é o Roma nem a Roma. Isso. Agora põe Roma antiga. Vou a Roma antiga, volto... Aí tem. Tem, porque você especificou. É maravilhoso. É igual a distância. Ensino a distância. Não tem acento grave. Não existe. Sim. Ensino a distância não tem. Agora, se você falar, ele ficou à distância de 2 metros, especificou, vai acento grave. Aliás, já que você falou distância, a distância, eu queria falar sobre o uso do verbo haver, que muita olha gente... Olha que legal, e pessoal, né? Esquece que eu fiz isso há 10 anos. Muito bem. Esse há 10 anos, muita gente escreve só A. Ah, só A, é claro. Ou às vezes o A com crase, sei lá. É, põe. Isso quando põe acento agudo. Acento agudo, às vezes o cara coloca. É, então, mas esse, eu fiz algo há 10 anos. Qual é a dica pro cara saber que esse A é um H-A acento? Tudo que eu for passado ajuda, certo? Eu fiz isso há pouco, é passado. É, mas tem um erro normal que também, que a gente usa muito na linguagem informal, eu mesmo erro assim, mas na hora de escrever eu me conserto, mas na hora de falar a gente fala, eu fiz isso há 2 horas atrás. Isso, aí você tira o atrás. Então, o atrás você é tipo um pleonasmo, você não precisa. É um pleonasmo, é. Ou você fala, eu fiz isso 2 horas atrás, ou fiz isso há 2 horas. É isso, muito né? Muito bem, é. Agora, o que é mais legal, vamos supor assim, vamos imaginar que você vai, sei lá, você marcou uma entrevista, né, um podcast pra gravar, e sei lá, faltando 10 minutos minutos o entrevistado falou que não iria mais, tudo bem? Uhum. Aí você tá contando isso pra alguém e fala, olha, nós iríamos gravar e tudo isso aconteceu, o cara me ligou falando que não viria mais. E ele me falou isso há 10 minutos de o programa começar. Esse A não tem acento grave. Desculpa, não tem H. Porque não aconteceu. Você tá falando pro futuro. Isso. Aí a pessoa, como vê... Ah, é passado, né? Ah, já aconteceu. Então a pessoa tem que ter o domínio do idioma pra saber. Por isso que a palavra distância me chamou a atenção pra falar do AV. Porque você tá criando uma distância entre o evento de agora e o que vai acontecer. Muito bem. Ah, mas aí você falou no passado. Ele me contou isso há 10 minutos de o programa acontecer. O cara viu, ele me contou, associou com o passado. Uhum. Então já acha que é passado e vai colocar o A com H. Sim. Né? Então, é, aí não. O cara tem que ter o bom senso, tem que ter a noção de tempo aí também, né? Então, a mesma coisa que eu falar assim, olha, eu estou a 15 minutos daí. Muito bem. Tô no trânsito, tô a 15 minutos daí. Isso é uma distância que eu estou convertendo. Ainda não chegou, tempo. Né? É, e não chegou. E apesar de ser um tempo, né, de 15 minutos e não 5 quilômetros, 15 quilômetros, é uma distância. Então, não tem, não é o A, verbo haver, né? Muito bem. É um A, muito bem. Normal. Isso. É difícil essa porra dessa língua, cara. É, não é, não é. Não é fácil, não. Alexandre, você tem uma prova amanhã, cara? É isso? Aproveitando a desculpa de gravar. Ah, se for, a gente tira a dúvida. Vamos tirando dúvida. Professor, vamos gravar o Nerdcast? Vai ter que ser amanhã, né? É, tem amanhã. Que ser amanhã. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.